Projeto X Podcast. Ah, após 10 mil anos estou livre. É hora de conquistar a Terra. Alfa, Rita se libertou. Recrute um grupo de adolescentes com garra. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. E é hora de morfar. Cabeça mastodonte. Nossa, cabeça é negão, velho. Negão. A maniga. Eu sou o Luigi e infelizmente eu descobri que a Trini tem um bagulho estranho no meio, nas pernas. What? Oxe, vida. É, pô, quando se transforma, porque o Zyuranger é um macho, né? Não, o legal da curiosidade é que o Zyuranger, ele é o Manabu do Jiraiya, velho. Medê! É, aqui eu sei, eu não sei porque a coisa que me deixa mais surpreso é saber que ou o Book ele dirigiu 16 episódios de Hello Kitty, ou que tem uma Carla Perez no Power Rangers. Puta vida. LOL! Tum, tum, tum. Depois eu explico. Bom, eu sou o Dylion e a Kimberly foi a paixão de toda uma geração, velho. Com certeza. Não, pô, nessa época, com 5 anos. Não, porra. Não tinha nem como, velho. Era aquela apaixonite de, tipo, ser apaixonado pela professora, mano. Era tipo, Kimberly. Exatamente. Ah, Kimberly. Aí você falava, tome, seu filho da puta. Então, como vocês viram aqui, acredito que vocês já entenderam, hoje vamos falar de Power Rangers. Oh, yeah. E agora o editor vai colocar a música tema de Power Rangers, que é Power Rangers tem a força, Power Rangers seu herói. Ah, lógico. Não, nossa, velho, Sandy Jr. não, por favor. Então, antes de mais nada, gente, nós temos hoje aqui convidados. Luigi, quem é você? Da onde você é? Na verdade, eu tenho dois lugares, né? Que é o Otaku Easy Go e o Dollar Podcast. Então, os links vão estar na postagem, afinal, nós somos parceiros. E, Dylion, quem é você? Você também é convidado, apesar de participar de todos os nossos podcasts. É, apesar de eu participar de todos os podcasts na abertura, né? Mas, bom, eu atualmente não estou participando de lugar nenhum, só fazendo participações especiais no Projeto X, até porque vida de universitário é ingrata. É, além dele ser um robô gigante também. Além de ser um robô gigante. Além de ser um robô gigante que usa todas as artes marciais existentes no planeta Terra. Mas bom, começando aqui, cara, alguém não sabe o que é Power Rangers, assim? Será que alguém hoje, no mundo contemporâneo... Ah, algum eremita que viveu mais de 30 anos dentro de uma caverna. Quando a gente fala, eu acho, de Power Rangers, até é uma coisa mundial, absurda, assim. Todo mundo, acho que... Talvez o pessoal muito novo não saiba, mas... Cara, crianças hoje sabem o que é Power Ranger. Crianças Sim. de hoje, ah, 10 sabe. Anos. Com certeza. Sabe o que é... Não sabe o qual... Pode não conhecer o Power Ranger original, que a gente conhece, o antigão, o Mighty Morph, mas conhece Power Rangers. Compra boneco do Power Ranger. Não, pra ter uma noção, Power Rangers, ele foi levado pro Japão. Tanto que tem muitas séries aí, vulgo SPD, né, que foi lá pros Estados Unidos e bem melhor que o original. Sim, sim. Algumas conseguiram fazer adaptações bem melhores. Hora de morfar! Bom, mas vamos falar então já dessa franquia, né, ô cabeça? Já começando. Exatamente. Né? Afinal de contas, Power Rangers é uma maravilha de adaptação dos Tokusatsu, né? Aham. Não, mas beleza. Não, muitos fãs de Super Sentai, dessa nova geração, é fã por causa de Power Ranger. Não, é. Então, mas eu acho que assim, antes, vamos diferenciar pro cara que não entende o que é Tokusatsu, o que é Super Sentai e o... Tokusatsu são as séries de super-heróis japoneses, já virou termo, apesar de elas significar apenas qualquer filme de efeito especial, se tornou, no ocidente, o termo para séries de super-heróis japoneses. E os Tokusatsu são divididos em vários, vamos dizer, famílias, que tem os Riders... Que nem o Black Kamen Rider, né? Tem os falecidos, mas agora sendo ressuscitados. Yeah! Metal Heroes. É, lembrou do Jaspion? Jaspion, okina aku hodo Jaspion, kusoku wa nai ze. É, algumas séries que não tem franquia definida, como os atuais Garo, que eles seriam chamados só de Henshin Heroes, que é heróis que se transformam. E tem os Rescue Heroes também, né? O Rescue Heroes, eles seriam quase que... Eles pegam algumas características dos Henshin Heroes com os Metal Heroes. Aí é um espectro. E os Super Sentais, que são as séries que, de esquadrões, que é da onde os Power Rangers adaptam e muitas vezes estragam a série. Vulgo, sei lá, Mega Force também, né? É aquela história lá, um grupo colorido ali que se transformam e tem um robô gigante, né? Tipo Changeman. Só um parênteses aqui, toda vez que vocês falam de Metal Hero, eu fico imaginando um cara com a roupa de metal, com a guitarra, batendo em monstro. Cara, eu não sei, toda vez eu fico com o cara metal, com a guitarra e BUM naqueles bichos. Mas é bom falar que, embora Power Rangers seja adaptado de Tokusatsu mesmo, a gente não é um cast de Tokusatsu em si. É, a gente pode até citar alguma coisa como curiosidade, né? Mas não é de Tokusatsu, é de Power Rangers. Não, teremos um cast próprio de Tokusatsu. Não sei quando, mas a gente vai ter. Algum dia. Então, como a gente já explicou mais ou menos, a franquia Power Rangers é derivada da franquia original japonesa de Super Sentai, que ela é anual. Correto? Praticamente anual. Praticamente, né? Anual, dá pra... Tem vezes que demora mais um ano a mais. Pra gente explicar mais ou menos a adaptação originalmente seguia mais ou menos essa estrutura. Você tinha o roteiro, que era diferente. Sim. Os personagens eram diferentes, os atores. Civis. Os vilões eram diferentes, mas o uniforme, o robô gigante, o Megazord, como vocês conhecem, e as fantasias... dos vilões, são iguais. Então você tem, as cenas de luta são totalmente do japonês, ou grande parte. É, no começo, na primeira série, era totalmente. Né? Aí depois de algumas séries, eles começaram a fazer algumas sequências de luta aqui, apesar que até hoje eles ainda utilizam sequências do Japão. E utiliza a pedreira da Toei. E aí o que mudava era o plot no meio, ou seja, aquela cena, o que tá acontecendo, a interação dos personagens, né, e os vilões realmente que era diferente. Sim, sim. Essa era a adaptação, porque na época que trouxeram pros Estados Unidos, eles imaginaram que não ia funcionar 100% o método japonês no público americano. É, vamos combinar, né? Ninguém quer japoronga, nada contra o Seiji, é protegendo o mundo, né? Então, aí que eles fazem, pegam atores... americanos, dentro de um plot que é mais o que o público americano aceita mais, e vamos ver se funciona, né? Ai, ai, ai, ai, ai! É, mas uma pequena história da franquia. É bom falar de uma pessoa muito importante chamada Haim Saban. Haim Saban é um judeu nascido no Egito, e o cara é muito rico. Agora ele é muito rico mesmo, mas ainda... Só pra ver a fortuna dele, o cara tem mais de 3 bilhões e meio de dólares de fortuna. Só, né? Apenas. Mas ele é um produtor de TV, ele fundou a Saban Entertainment. Todo mundo já ouviu falar da Saban, né? Sim, tem aquele logotipo e tal, que tem em cima do nome do Power Rangers. Se você procurar o logo do Power Rangers, em cima tá lá, Saban Entertainment. Isso, em 92 ele conseguiu um contrato com a Toei. Ele conseguiu trazer algumas séries de Super Sentais. Não deram muito certo, só que o mais interessante é o Power Rangers que ele trouxe, né? Veio originalmente do Zio Ranger. E aí ele criou esse nome, Power Rangers, pra dar uma versão mais americanizada, né, pro público dele. E ele adaptou. Ele teve que adaptar, né? Acho que na verdade foi conselho da Toei também, porque vai dublar só com vozes americanas não dá certo. Então ele criou com atores americanos, um roteiro tudo, um plot bem típico mesmo, né? Pro americano comum entender. E ele estreou isso em 93 num bloco infantil chamado Fox Kids. Só que era um canal muito foda. Não, é um bloco, na verdade. Não, mas aqui era um canal. Aqui no Brasil veio como um canal, mas lá nos Estados Unidos ele era um bloco. Um bloco pertencente já dentro da Fox. Esse bloco ele cresceu muito, dando grande espaço ao Power Rangers. Até que em 96 você teve a Fox Kids e ela se fundiu a Saban. Sério, peraí, minha cabeça explodiu agora. Eu nunca tinha pensado que a Fox Kids era da Fox. Nunca! Nunca! Oh, cara, minha cabeça explodiu agora, velho. Nossa mano. Senhora, sério, hein? Explodiu, velho. Explodiu, bum! Nossa Senhora. Caraca, velho! Eu não acredito. Por que você acha que o nome é Fox Kids? Eu não sei, tipo, eu nunca pensei nisso. Você pensava o quê? Caraca. Que era porque as crianças eram consideradas pequenas raposas? Deve ser, sei lá. Porque na época era um canal, tipo, não era... Caraca, velho. Aqui no Brasil já vi como Fox Kids mesmo, o canal. Que é uma coisa já internacional, que eles queriam botar já um canal, Fox Kids. Sim. É Fox Kids Worldwide, faz parte da Fox Family Worldwide. Bom, mas em 2001, né, já a Fox já tava querendo se livrar um pouco da Fox Family Worldwide. Porque ela não tava dando tanto dinheiro quanto queria. Ela tem negócio de custos, tá. E a Disney também tava com olho grande nessas subsidiárias. A Fox não tem problema de se livrar dessas subsidiárias, desde que ela tenha os seus canais principais. A Fox, a Fox News, Fox Sports, outras coisas também. Então, a Disney, ela comprou essa subsidiária, a Fox Family Worldwide, pelo valor de 5,3 bilhões de dólares. Pra variar, a Disney e o seu plano de dominação mundial... Começou com a Fox Kids, né? Quem diz? É... Cara, agora na boa, Disney, por favor, compre a Globo. Por que não, né? Porque ela não, pode até ficar de olho. Não. A Disney tem não, o quê? Né, tem a ABC, ela tem a ESPN também, né? Porra, tá bom demais. A ESPN é deles? A ESPN é deles, 80%. É? A ESPN é deles. Nossa, dessa eu não sabia, não. Fora a Marvel, a LucasArts agora, que eles compraram e fecharam o estúdio, os filhos da puta fecharam o estúdio da LucasArts. E a Pixar também. Cara, eles têm tudo. É. No futuro vai ser Google versus Disney, a guerra, a terceira guerra mundial. O interessante é que essa venda, né, da Fox Family Worldwide, ele permitiu a compra da Fox Kids e também da Saban Entertainment, porque a Saban ela fez parceria com a Fox Kids. Não só Power Rangers, com outras coisas que você viu. Naquela época, por exemplo, lembra do Tartarugas Ninja? Porra. É, mano, que eu fiquei muito... Mano. Eu, apesar de ser o visual dos filmes, eu fiquei muito puto com aquela série, velho. Não me lembre daquela série. É, e outros tokusatsu também. Não, então, sobre os outros tokusatsu, velho, é que a gente tá falando de Power Rangers, mas, mano, era muito zoado, velho. Masked Rider, né? Não, Masked Rider, mano, que puta, pegaram a série do Black Kamen Rider e meteram um molecão, mano. Não, e o melhor de tudo foi o VR Troopers, que esse foi realmente totalmente gravado. Eles atuei, deu, tipo, mandou as armaduras, né? Acho que eles só algumas lutas individuais dos personagens eram da série. Só que como a atriz japonesa era muito magrinha, quando colocou na loirona americana, tipo, ficou muito gorda, mano. VR Troopers, a tropa do Vale Refeição. Pra quem conhece, é a versão brasileira. Mas uma coisa interessante, então, que como a Saban, ela já era sócia, parceira mesmo de produções da Fox Kids, então a Disney comprou também Power Rangers. Uma pergunta, Power é Rangers. Nessa época que a Fox Kids virou Jetix? Já, mas ele sim, ele virou Jetix, e depois do Jetix ele virou Disney XD. Disney XD. Porque tudo já era pertencente à Disney. Na Wild Force ela já estava em pré-produção. Quando aconteceu essa compra da Disney. Só que aí, depois que, com queda de audiência em Power Rangers, a Disney realmente não estava mais interessada. Em 2010, o Ryan Saban ele comprou de volta essa franquia, pagando apenas 43 milhões de dólares para a Disney. Ah, que bacana. E por isso que no ano seguinte já estreou Power Rangers Samurai, que já é o da Saban. Infelizmente. E aí... Infelizmente. Mas o Samurai ele já trouxe pelo menos a música de volta. Sim, porque já é da Saban. A música voltou. Ah, mas só a música também não salva, né? Vamos combinar, não, mas né? Não é tão ruim assim o Samurai, não. Vai? É, cara. Cara, eles são tudo ruim, americano, cara. Estragou o Shinkenji. Ó, americano, querendo ser ninja ou querendo ser samurai, as adaptações vão ficar... Por que não coloca, né? Tinha que fazer do futebol americano? Disso eles manjam. Não, é que uma coisa assim, isso é uma coisa que eu sempre fiquei curioso. Mano, americano é tão babaca que eles precisam adaptar uma série, pô... As séries de sentais japonesas, quando vieram pro Brasil, só dublaram e fizeram sucesso do caramba, velho. Mas é que eu não sei se o público americano ele é mais resistente, mais relutante em aceitar essa coisa... Não, ele não é relutante, eles são babaca mesmo. Mas então agora a gente vai entrar realmente nos Power Rangers, as séries, as temporadas, da forma como vieram aqui, né? A gente pode até citar as diferenças, mas acredito que eu, pelo menos, não assisti quase nenhuma das versões sentais, das versões originais. Então a gente tem que começar com 1993, que é um ano muito importante, porque eu nasci, que é o ano de Mighty Morphin Power Ranger, que é aquele que todo mundo conhece. A gente começa esse Power Ranger, que é a adaptação do Kyoro Sentai Zyuranger. Zyuranger. Cara, são difíceis falar esses nomes. Kyoro Sentai Zyuranger. E a gente começa com o plot que é Rita Repulsa, que estava aprisionada na Lua. A feiticeira intergaláctica, né? Foi libertada e quer conquistar a Terra com o seu exército de vilões. Não, e é legal que no plot ela é libertada acidentalmente por astronautas. Aquela mania dos astronautas de ver uma porra fechada e quer abrir pra ver o que que tem. Cara, nunca dá certo. Se nunca, não tem uma situação que você abre a cápsula intergaláctica e sai a coisa boa de lá de dentro. Não, não tem. Tipo, e é engraçado porque ela é tipo aquela tampa de esgoto, aquela redondona. É, pior. Eles abrem aquilo assim, ela sai... E aí ela começa a ameaçar a Terra e daí o Zordon, que é a maior filha da puta de todos os tempos, e o seu assistente, o Alpha 5, convocam 5 adolescentes com garra pra se tornarem os Power Rangers. 5 adolescentes com garra, puta merda. O pré-requisito é você ter garra, por isso que nós nunca fomos Power Rangers, nunca tivemos garra. O interessante dessa série, desse plot, que hoje em dia, se você vê o primeiro episódio dos Power Rangers, mano, você sente muito buraco, velho, no começo da série. Hã? Mas como assim? Que sem sentido. As coisas acontecem muito rápido. Que é a questão da adaptação com as filmagens japonesas com as filmagens americanas. Fica um vão enorme, velho, da aparecimento da Rita Repulsa com ela querendo atacar e chamando os caras. É tosco, viu? É tosco, cara, velho. Power Ranger é a mesma regra que você dá quando você veste Cavaleiros do Zodíaco pela segunda vez. É a mesma regra. Ainda assim é nostálgico. Não, é nostálgico, mas você vê umas coisas assim, você é fala, lógico. Mano, como é bom ser criança que a gente não percebe. Você vê o cinto deles, né, o morfador deles, é Zyuranger que tá escrito, né, e Power Rangers. Mas era estranho que eu via a vilã sempre atacando a mesma cidade, a Alameda dos Anjos, sempre. É porque raios ela mirou em Alameda dos Anjos. O melhor de tudo é que nas cenas de ataque dela, né, tipo, você vê um monte de policial japonês correndo. Aí você vê eles correndo por uma placa japonesa, né? Velho, ela quer conquistar a Terra, ela vai atacar onde tem os caras que conseguem derrotar ela, pô. Ataca outra cidade, pô. Ela não para de atacar ali, né, mano? Ataca outra cidade, conquista a Terra aos poucos. É que nem War, pô, vai conquistando o território. Vilões japoneses são burros em geral. Eles sempre atacam só um lugar. É. Alameda dos Anjos é o maior para-raio de merda do planeta Terra. Cara, que cidade zoada. Sério, ela ficou, tipo, por anos recebendo só merda. É, são dois locais. É Alameda dos Anjos e Tóquio. É os dois lugares para-raio de merda no mundo. E Townsville, a cidade das meninas superpoderosas também. Só tem merda também. É, também. É. E uma coisa de vilão que eu nunca entendi. É, eles sabem as identidades dos heróis, dos Power Rangers. Por que eles não usam isso a seu favor? Pô. É, não, uma beleza, né? É. Nesse momento eu tenho que ser ético, né? É. Então, mas tem uns personagens aqui bem legais da minha série que foi apresentada. Tinha o Book, o Skull. Era mais gostoso de assistir a série por causa desses dois personagens, o Book e o Skull. É, eles eram um alívio cômico, mas eles tinham um teor de alívio cômico legal. Eles eram, no começo eles eram aqueles caras chatos do colégio, né? Que zoavam todo mundo. Eles eram os bullies que não davam certo. E depois que a série saiu do colégio, que todo mundo, tipo, já passou da idade de continuar no colégio, que já tava velho pra caramba. Eles continuaram com a mesma personalidade, velho. Só que, tipo, meio que... É, eu lembro uma época em algumas séries que eles tentavam ajudar os Power Rangers, mano. Isso era legal, velho. Era divertido, porque eles tentavam ajudar fazendo merda. Cara, o mais estranho é saber que o cara que faz o Hulk, o Paul Schreier, ele já dirigiu 16 episódios de Hello Kitty. Hello Kitty. E o Skull, o Jason Narvi, o cara é ator, professor de faculdade, ele tem um PhD em estudos teatrais. Não, o cara... Não. E o personagem que ele representou, velho. Você olha, não. Esse cara não tem PhD. Não, os dois, você olha... Não. Agora, uma coisa que eu já ouvi dizer, que eu não tenho certeza, me parece muito, é que o Hulk é o Zordon. Ele é a cara do Zordon. Não, é a mesma cara, velho, só que é outro ator. Pam, pam, pam. Quando eu vi essa imagem no Facebook, eu falei, como isso é possível? Porque é idêntico. Minha cabeça explodiu, né? A coisa mais surpresa que eu descobri mesmo depois de assistir Power Rangers é que tem uma Carla Perez em Power Rangers. Puta merda. Quem é? É sim, porque a Rita Repulsa, ela é atriz original japonesa, chamada Machiko Soga. Só que teve um tempo mais no, na frente que teve que mudar a atriz, né? Pra fazer mais cenas. Sim. E a atriz que chamaram ela? Olha o nome da atriz. Carla Perez. Ah, é Carla... Tum. O nome da atriz é que chama Carla Perez, cara. Carla Perez. Se ela soubesse o que Carla Perez significa no Brasil, ela fica muito envergonhada. Muito envergonhada. Vale lembrar o Alfa, né? O Alfa Batotosa, hein? Ai, ai, ai, ai, ai! Cara, é muito gostosa a Alpha 5, né? Não, uma não, várias. Foram várias que apresentaram. Foram várias. Ah, mas tem uma aí que eu vi uma foto aí na internet que, pelo amor de Deus... Não, mas tem uma que é mais top. Ai, ai, ai, ai. Mastron! Pterodactyl! Triceratops! Sabertooth Tiger! Tyrannosaurus! Só pra lembrar rapidinho os Power Rangers, tinha o Jason, que era o vermelho, né? E que na época eu me surpreendi, ele tinha tipo 17 anos quando ele começou a gravar a série. Hoje em dia ele tá um gordo baleia e é paramédico, bombeiro, né? Houve, só pra esclarecer o pessoal, houve um boato por muitos anos que ele tinha largado o Power Rangers e virado ator de filmes pornôs gays. Mas na verdade o ator, ele até processou não é ele. O ator é um ator que se parece com ele, só que tipo... É bem parecido, só que ele processou quem fez esse, quem deu essa notícia, muito tempo que deu essa notícia, até no exterior teve essa notícia. Aí ele apareceu em público pra desmentir e processou quem tava divulgando. É, mas sabe quem teve uma coisa meio parecida? É o cara que fazia o Ranger Vermelho lá do Force, do Wild Force, Força Animal. Ele é um stripper masculino. Ele é um go-go boy. É. Mas ainda lembrar, tem o Zack, que era o Ranger Preto. Que dançava black enquanto lutava. E tinha um machado, era da hora. Isso é muito estereótipo. Por quê, né, cara? Por que o negão? Por que o negão é o Ranger Preto, velho? E hoje em dia o Ranger Preto está trocando tiros com a polícia americana. Não sei se vocês viram esse vídeo. É. Ele é o quê? Eu não sabia disso não, como que é, velho. É um vídeo que com certeza então... é montagem, lógico. Ah, né? tá, já sei. Já viu. Agora eu tô ligado. Eu pensei que era o Zack mesmo, pô. Não. Bom, temos o Billy, que é o Ranger Azul. Que é o boiola da equipe. Mais polêmico. E ele é gay. Só que o personagem, apesar do ator ser gay, o personagem era da hora, porque era o nerd que conseguia se transformar em herói. Apesar que é um tapa na cara, o pessoal falando, eu quero ser o Ranger Azul, É, o Mugi, alguém acha o áudio que o Mugi falou que ele gostava de ser o Ranger Azul e coloca aqui só pra sacanagem. Não, mano, eu admito, quando eu era criança, como eu era um menino gordo, de óculos, que sentava na primeira carteira, o Billy foi que tipo me deu esperanças, eu posso me tornar um herói. Aí eu comecei a treinar artes marciais. Não, mentira, eu comecei a treinar artes marciais por causa do Bruce Lee. Aí hoje ele é... Aí você quis ser o Tommy depois. Aí depois eu queria ser o Tommy porque eu achava mais da hora o Ranger branco. Não, quem sempre me inspirou a ser o Power Ranger era o Tommy, porque o Jason, eu nunca gostava do Jason, eu achava ele mal idiota. Eu gostava do Jason, eu queria ser o Jason quando moleque. Eu também. E depois o Tommy, porque eu falei, ah não, o Tommy tem rabo de cavalo, ele é mais legal. Nós temos também a Trini, a Ranger Amarela. Que, infelizmente, acabou morrendo. E que no original o Zyuranger era feito por um homem. Por isso que você não vê ela tem aquele saiote, né? E pra quem é fã de Tokusatsu, ele era interpretado pelo ator que fazia o Manabu na série Jiraiya. Depois que cresceu um pouquinho, lógico. E por fim, tínhamos a Kimberly, a Ranger Rosa. Love Todo you. Mundo gostava dela. Cara, assim... Cara, sem maldade. Se for falar em paixonite de Power Ranger, a primeira paixonite que eu tive em Power Ranger foi a Ranger Azul do Tempestade Ninja. Oh, essa também é boa. Ela era cara, eu sempre achei a Kimberly top, ela nunca vai deixar de ser a musa dos Power Rangers, velho. Porque ela, não, ela cara, é tipo, para. Mano, era aquele estereótipo de garotinha delicada, velho, bonitinha, pequenininha. E hoje ela ainda continua bonita, velho. Ela não ficou feia, ela envelheceu. Tá bonita até hoje. Tá até hoje, ela faz o... Flashpoint. Isso. Flashpoint, isso. Que passa em algum canal da TV por assinatura, que eu não lembro se é o Universal. Ninguém assiste, provavelmente. Não sei, viu? Bom, e a gente não, mas agora a gente não pode falar muito dela porque ela é mãe. Então a gente ela não é pode mãe. Mais falar ela dela. É respeito, mas continua mãe, bonita. Respeito. É uma mãe bonita. Sim, é uma mãe bonita, mano. O pai é o Tony. Cara, não, para. Imagina essa criança quando ela chegar tipo, com seus 5 anos e falar, mãe... O que você fazia? Ela falava, eu era um Power Ranger. Oh. Cara, que foda. Cara, deve ser muito legal, um né? Power Ranger, a criança poder chegar na escolinha, bater no peito. Meu pai foi um Power Ranger, minha mãe foi um Power Ranger. Meu Deus. Cara, então, você fala, meu pai é médico, meu pai é advogado, meu pai é o Obama. Você fala, porra, meu pai é o Power Ranger. Acabou. Se seu pai for o Tommy, então, meu pai é o Power Ranger definitivo, velho. E pelas crianças são hoje em dia, provavelmente, ou elas dariam risada ou batiam palma. Não, seria assim. Cara, eu bati a palma. Imagina aquele dia da profissão que tem nos Estados Unidos. Chega, meu pai é um bombeiro. Chega o pai, tipo, os filhos do Tommy, mano, ele chega de Ranger branco, velho. Caraca, eu chorava, velho. Ia ser da hora. E pra fechar, tinha o Tommy, né? O Ranger Verde. Que aí, nessa época, era o Ranger Verde. Que é interessante que no começo ele era vilão, né, velho? Sim. E ele controlava um Dragon Zord por uma faldinha, sendo que ele tava de capacete. Ele tinha o Zord mais foda, mas ele odiava aquela faldinha, puta. Uma daga flauta, né, velho? Mandava atacar. Tipo... Eu achava aquela flauta muito foda, cara. Tem uma ideia. Eu achava muito foda, cara, também. Eu ficava bravo. Como ele consegue controlar um Zord por uma flauta? Eu achava ele preguiçoso. Eu falava, vai entrar lá no Zord também, seu preguiçoso. E o da hora dele, em relação aos outros Rangers, é que ele tinha aquela ombreira de ouro. É, na verdade era praticamente um colete, né, velho? Pegava o peito tudo também. Que era Ranger, mano. É, ele tinha aquela coisa de ser... Ele tinha que ser visualmente mais foda. Então ele tinha a questão da ombreira, o capacete dele era mais estilizado do que o dos outros. Mas ele é mais foda que os outros. Na verdade, o Zyuranger, né, o original japonês, foi uma das primeiras séries a ter um integrante extra, velho. Eu acho que foi a primeira, tipo, viu? É, depois disso, chegou no Maskman, apareceu um personagem, uma aparição especial de um personagem que ele era tipo o rascunho de comer os seus Maskman, depois eles mudaram aí. Como já tinha feito a fantasia, fizeram uma participação especial de como se fosse um sexto máximo. Mas depois de Zyuranger, com o tempo, isso se tornou, tipo, padrão. Sempre na série vai ter algum personagem a mais. Ou um sexto, ou, tipo, as séries de três aparece dois, pra formar é, cinco. Sempre assim. Sempre assim. Mas uma coisa interessante no Power Rangers é o padrão, né? Que geralmente ele tenta ser, ou diria, politicamente correto. É, na maioria das séries, sim. Tem que ter uma pessoa negra e uma pessoa asiática. Uma garota ou duas garotas. Sim. Sempre teve, cara. Sempre eles colocaram esse padrão. E uma curiosidade final, que todo Power Rangers tem que ter pelo menos um vermelho, um azul e um amarelo. Sim. Sempre. Apesar que não é que sempre tem que ter, porque as próprias séries japonesas são assim, né, velho? É, sempre mas tem. Uma curiosidade, uma coincidência, sempre tem esses três. Será que sempre tem algum significado essas cores? Não sei, eu acho que não. Acho que é só coincidência mesmo. Cara, Akibarendia, o primeiro episódio, mostra muito isso, né? É, verdade. É assim mesmo. Como a gente já falou, inicialmente o Tommy, ele era um vilão. Ele foi um Ranger artificial, criado pela Rita Repulsa. E termina, você ter a transição da primeira com a segunda temporada, quando ele vira do bem, se não me engano, não é? Até no meio da primeira temporada ele já se torna aliado deles. É como o Ranger Verde. Ele já se torna aliado. A temporada termina quando ele perde os poderes. A vela do poder, né? Consome o poder. Ah, é. Tem a questão da vela, né? Isso. Tem a vela do poder e a gente é apresentado ao Lord Zedd. Que ele realmente tem cara de vilão, porque a Rita Repulsa só gritava, né? O Lord Zedd, sim, ele tinha um aspecto de vilão, ele parecia todo esse peito de fibra muscular, não sei o quê. É, ele parecia mais foda, os bonecos dele eram mais fortes também, né? Mas aí você descobre que só bater no Z você destrói o boneco, que graça tem, pô, velho. E aí você tem um problema que o Lord Zedd chega já metendo o pé na porta e matando todos os Zords, ele tipo joga eles dentro do centro da Terra. Se não me engano, tem essa cena e eles ficam tipo todos tristes. E vão atrás dos Thunder Zords. É, os dinossauros se viram Thunder Zords, né? Ele ganhou um upgrade. E depois, posteriormente, o Tommy vira o Power Ranger branco. Wait! Ai, ai, ai, ai, ai! Zordon, what's that in the viewing globe? That is the future you are seeing, Alpha. That is the White Ranger. Que aí, que vem como curiosidade, que o Ranger Branco foi tirado só ele, de outra série de Super Sentai, que é o Gosei Sentai Dairendia, que eu acho que se eles tivessem adaptado a série inteira, que os uniformes dos personagens eram muito da hora, ia dar certo, mas beleza, eles quiseram manter o original. E assim, como é na série... como lá tava tendo audiência, né, eles quiseram continuar. Eles quiseram manter a fórmula. E assim, o Tommy, por que que tiveram que fazer essa pequena adaptação? Porque no, na série, tipo, a vela do poder se apagou e o Tommy perdeu o poder. Na série original do Zyuranger, quando a vela se apaga, o Ranger Verde, na série original, ele morre. O Ranger Verde, ele morre. Tan, tan, tan. Era pro Tommy morrer. Mas só pra continuar, essa segunda temporada ela é a adaptação do Die Ranger. Você viu os Zords, os Thunder Zords. Sim, os Zords são os Zords do Die Ranger. Do Die Ranger, além do Ranger Branco, a entrada dele. Sim. E a grande mudança mesmo é o vilão novo, o Lord Zedd. E mudança do elenco também. Sim, houve a troca. Que saiu o Jason, o Zack e a Trini. Os três saíram por motivos de salário mesmo. Discussão de salário, dinheiro... É, porque se não me engano, o Tommy tava ganhando muito mais do que o Jason. E o Jason não aceitava. Ah, mas eu sou vermelho. Eu comecei antes, né? Eu sou o líder! Aí os produtores chegam e falam: ah, quer ganhar mais, né, o filho da mãe? Tá, a gente te troca, ponto. Tanto porque o Tommy fala isso em evento lá nos Estados Unidos, que ele odeia o Jason. Os atores, né? Olha aí! Porque os dois são lutadores de artes marciais. É, agora o Jason nem tanto. Agora não. É, o Jason nem tanto. Mas ele falou que quase tem uma porrada no meio. É, porque eles se odeiam. É porque os dois, eles eram campeões, na época eles eram jovens, eles participavam aqui nos Estados Unidos, tem muito aqueles campeonatos de karatê, estilos de apresentação com armas e não sei o quê. E os dois eram campeões nas categorias deles, né? Hora de morfar! E aí eles trocam o Jason pelo Rock. Ninguém liga. Que é tipo... Whatever. Mas eles são iguais, assim. Fisicamente, eles são muito próximos. Mas ninguém liga pro Rock, cara. O Jason todo mundo respeitava até, mas o Rock... Não, o Rock, ele é meio babaca. Ele é tipo aquele cara, eu sou vermelho, mas eu sou bosta nenhuma. Todo mundo sabe que o líder é o Tommy. Pronto. Exatamente. Troca também o Zack pelo Adam. Na verdade, se você ver, o Adam, ele tem uma postura mais ativa, tipo, de mais de... Vamos dizer, hierárquica mais alta do que o Rock, velho. O Adam bota um respeito a mais. Não sei se é porque ele tem traços orientais, mas ele bota um respeito a mais. Cara, e o Adam, ele tem uma fanbase desgraçada de Power Rangers. Porra. Tudo por causa daquele filme que a princesa beija ele. Não sei, cara, mas depois do Tommy, o cara mais popular de Power Rangers é o Adam. Mas sabe por que que é? É pela questão, acho que da própria arte marcial. Ele e o Tommy são os que lutam melhores, velho. Eles eram os mais habilidosos. O Adam, ele até fez muito filme B e C, até eu vi um filme dele esses dias, ele já é um pouco mais velho, e ele tem uma, vamos dizer assim, uma bagagem marcial muito boa, mano, pra sequências de luta. É. E interessante que o cara que faz o Adam, o Johnny Yong Bosch, ele além de ser lutador, ele é artista, ele é músico, o cara é dublador de anime também, viu? Só pra ver os trabalhos, o cara fez o Ichigo, de Bleach. Bantai! O Lelouch Lamperouge, do Code Geass. Do you think so? Let me make this easy for you all to understand. Acknowledge me as emperor! O Vest Destampido do Trigun também. Cara, o cara tá em alta, porra. Shut up! É, se eu me engano, só pra voltando, o Zack, né? Ele também se tornou dublador depois que ele saiu do Sport. Ele apresentou dublando uns vilões de Power Rangers. E saiu a Trini também, entrou a Aisha. E a Aisha também ninguém liga pra Aisha. Ela era muito avulsa, né, velho? É, nossa, ué. Mano. Tanto que ela foi substituída, ninguém percebeu a presença, né? Porque a menina era um pouco parecida do que ela, botaram até o estilo de roupa parecido, todo mundo achava que era a Aisha. Uma coisa que eu ia comentar, será que quando o Zordon ligou pro Tommy e falou assim, ô Tommy, você lembra que você era o Power Ranger Verde? Então, eu tô aqui com a Branco, chegou aqui a comenda agora, chegou o Ranger Branco, você tá interessado? Falou, não, tô, tudo bem. Será que quando ele chegou, o Zordon trocou o armário dele também? Porque ele parou de usar verde pra usar branco. É interessante isso, né? Eles trocam todas as roupas do seu armário. Tipo, olha só, não. Pega todas essas camisas verdes sem manga, joga fora. E agora eu só vou usar branco. Não, mas os Super Sentais também tem essa... Mas calma que isso ainda haverá mais mudanças de guarda-roupa nas próximas séries. Vamos indo pra frente que nós veremos isso. Sim, sim. Mas continuando, em 1995 nós tivemos o Power Rangers, o filme. Que eu curti pra caramba na época, velho. Eu vi no cinema, e cara. E até hoje, quando eu assisto, eu ainda gosto de assistir. Por quê? Agora vem o meu porquê. Que é pra mim, toda série de Super Sentai teria que ser assim. Tanto que o Akibarendia meio que foi nesse estilo. Os caras realmente têm armadura. É uma armadura. A roupa deles é uma armadura, não é um colan. que solta a faísca é uma armadura. Isso. O vilão Ivan Uzi também. Porra. O Ivan Uzi eu achava um sarro porque o nome do meu irmão é Ivan, velho. Eu achava engraçado o vilão com o nome dele. A gente fala com o Jin e ele fala assim, porra, é mó foda, tem um vilão chamado Ivan, cara. É, um vilão Ivan. Que ele ataca os outros com um catarro roxo. É, que nojento. Eu achava esse filme muito foda, mas depois, meu Deus do céu. Mas era legal. Não, ele é legal ainda de assistir, velho. Ele é um filme muito mais bem feito do que muitas das temporadas. Cara, ele gastou a grana absurda. Sim. Ele foi assim, foi um dinheiro. E eu lembro até que, se não me engano, na metade do filme, quando estavam gravando metade, eles desistiram de uma porrada de coisa. Então tiveram gastos, assim, absurdos fora do previsto. A única coisa que eu não gosto no filme, eu não gostava na época, são os Zords. Porque eles são por efeito especial. Eu não gosto de Zords, até de CG, Super Sentai, né? De robôs, onde a transformação dele é feita por efeito especial e não por miniaturas, velho. Fica muito fake pra mim, velho. É, esse fica muito PlayStation 1, né, cara? Mano, demais. Ô, que nem o... Eu acho que se a pessoa quer fazer alguma coisa com efeitos especiais, quase que o efeito especial desse tem. Que nem o Gokaiger, velho. Eu gostei do Gokaiger. A ver, o Gokaiger que é o de piratas... É, japonês, pra quem tá ouvindo e não vê muito Super Sentai direto do Japão, eu gostei da transformação deles porque voltou-se a usar maquetes, miniaturas, né, velho? Tem um pouquinho de efeito especial, mas a base são as miniaturas. Isso pra mim que funciona. É aquela grande. Aquela grande discussão entre que, por exemplo, você tem entre a monstros de CG e monstros de verdade, como por exemplo o Del Toro gosta de usar quando ele faz filme americano, ele gosta de usar bonecos. Ele gosta de usar essa coisa física. Tem muito essa briga, né, de quem gosta de usar boneco, quem gosta de usar CG. Eu sou da seguinte opinião. Se é algo que você não pode criar com bonecos na vida real, use o CG. Se é algo que você pode usar algo físico, mano, usa, que fica bom, velho. Dá uma vida maior pro negócio. Pelo menos eu sinto. Mas a melhor coisa daquele filme é aquela atriz lá, Dulceia. Puta, aquelas roupinhas ali. Impressionante. Parabéns. Velho, muito bom, muito bom. Puta. Parabéns. Eu me apaixonei por ela. Puta. Meu Deus do céu, onde isso vai parar? Eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade também, informações que a gente não sabe se é verdade, que aquela cena, a clássica cena do Adam reclamando porque ele é o sapo, aquilo não foi, não tava no roteiro. Não, o ator ficou incomodado mesmo, cara. Ele ficou incomodado por ele ser o sapo. Aí ela improvisou em cima e falou assim, é o sapo, que quando você beija, vira príncipe. Adam? Adam, what's wrong? I'm a frog. Yes, a frog. Like the one you kiss. Get a handsome prince. Safadinho. Ah. Aí ele já deu um sorriso, já. Aí já deu um sorrisão. Cara, todo mundo ficou com inveja dele, viu? Ele falou, chupa essa, Tommy. Não, né? E tipo, aquilo ficou muito legal, velho. Porque tipo, pô, porque eu sou o sapo, ficou. Né, velho? Aí a mina, na hora, pá, mandou aquilo, tipo, ficou perfeito no roteiro, mano. Ficou, cara. Mas o interessante desse filme é que eles apresentaram os poderes ninjas, né? Que foram aproveitados depois na terceira temporada, com origens diferentes. Sim, adaptação sim. Do Ninja Sentai Kakurenja. É engraçado que essa terceira temporada tem uma coisa... Eles estavam gravando o filme e essa terceira temporada praticamente ao mesmo tempo. Então eles ficavam trocando entre aquela roupa de colã escrota e armadura muito maneira. É, isso é verdade. Cara, é muito ruim. Por que eles não mantiveram a armadura, né? É, e apareceu um vilão, o Rito Revolto. What? Puta, que nome é esse? Que tipo... Não, originalidade dos roteiristas lá em cima, né, velho? Uma pergunta. É nessa que o que eles colocaram os Alien Rangers, né? Sim, lá no final. Caramba. É, mas o Rito Revolto é irmão da Rita Repulsa, que é filho do Dom Ritão. What? What? What? Porra, Saban. Dom Ritão. Que... Porra. Ah, não, isso Deus é, não, não é Saban, não. Isso é coisa de americano, você sabe. É coisa de americano. Mesmo assim, podia ser mais criativo. Porra. Bom, é. É, mas esse cara, o Rito Revolto, ele consegue destruir os Thunder Zords. E aí tivemos a aparição. É engraçado, cara, eu não vi quase nenhum episódio desse na televisão. Eu vi. Aqui, eu não desse da terceira temporada referente, que é, é do... A terceira temporada eu vi muito pouco, que eu acho que na época eu devia estudar no horário que passava na TV, mano. Por isso eu lembro que eu assisti Alien Ranger. Eu lembro que eu assisti, mas eu não sei, eu nem sei se foi na Globo. Não sei nem se passou na Globo. Então, eu lembro assim, eu lembro desse pedaço no final da temporada em que eles viram crianças e que sai a Isha e entra a Tanya. Mas o resto, eu não lembro nada. Cara, eu só lembro do Alien Rangers, eu lembro... Eu lembro que acho que era no SBT, cara, que passava, acho que não era nem na Globo, eu posso estar louco também. Não, aí o que passava no SBT era aqueles jovens tatuados de Beverly Hills. Nossa. Pera, puxei do fundo do baú. É, mas o que acontece é que as moedas do poder, eles foram praticamente sem poderes, aí eles conseguiram novos poderes, as moedas ninjas. Sim. E aí tivemos novos Ninja Zords. E aí, o que acontece? Ninja. Na verdade, essas moedas ninjas, elas eram de uma série só que eles quiseram ainda manter a uniforme, né, de Power Rangers Dinos. E aí, o que acontece? As roupas ninjas deles, quando vamos dizer assim, que aparece no filme, quando eles estão meio civil, eram as roupas dos personagens... Kakurendia que eles usavam quando não estavam transformados. E os Alien Rangers transformados eram os Kakurendias transformados. Tipo, mano, que bagunça, velho. É, uma espadinha nas costas, né? É, eu achava os Kakurendia da hora, mano, que era bem clean a roupa deles, mano. É tipo um ninja mesmo, um herói. Isso. Mas de grande mudança mesmo, além da saída da Isha entrando a Tanya, saiu a Kimberly. É. Uma galera deprimida. Aí entrou a Cat. Na boa, a Cat não tem nem um terço. Foi aí que Power Ranger começou a decair. Quando você perde a Kimberly, mano, velho. Quando você perdeu sua musa. Já era. Acabou velho. Tudo. Não perdeu a musa. Acabou tudo. A musa inspiradora, acabou. Você não tem mais inspiração, você não tem vontade. A Eterna Ranger Isso. Rosa, já era. E aí, perto do fim, os Rangers usando crianças e 10 episódios de Alien Rangers. Que bagunça, que né? Que eram alienígenas que se transformavam em Rangers ninjas. Um negócio com sentido, né? Velho, americano. Falar nada. O mais interessante é que depois, no ano seguinte, em 96, tivemos o Power Rangers Zell. Era legal, foi da hora, esse foi da hora. Baseado no Shoriki Sentai Oranger. Eu lembro até hoje, que depois a gente vai explicar, eu lembro que eu tinha uma revista Herói. Quem lembra da revista Herói? Herói! Eu lembro, eu tinha um monte. Que antes de sair os Power Rangers Zell, eles fizeram uma reportagem falando da nova série que viria. E é legal que eles mostram, eles mostraram a cena do Ranger Dourado, e eles colocaram assim, será que, eles meio quase afirmaram que o Billy seria o Ranger Dourado. Eu lembro disso. Você lembra disso, né? Eu lembro, tinha grande dúvida. Né? Quem será o Dourado? É o Billy, só pode ser o aí Billy. Todo mundo, aí, tipo, as revistas, todas as revistas brasileiras na época apostavam que era o Billy, porque o Billy tava no roteiro da série, ele aparecia na série, ele tava lá. Ele aparecia bastante. Nessa aí ele virou ajudante, não é? Ele tinha deixado de ser Power Ranger. Ele era o suporte tecnológico dos Rangers. Ele ficava no centro de comando. Ele dava o suporte tecnológico. Eu acho que ele ficava no centro de comando por causa do Alpha, né? Não, porque o Alpha é mulher, cara, pera aí. Descobriu o que tinha embaixo da armadura, né? É, então. Não, mas o Billy, ele é gay. Ele é gay. Mas não na série, né, pô? Não, mas na verdade, eu acho que nessa época, que o ator depois ele falou que... Ele tinha cansado, né? Ele disse que ele sofreu muito, muito preconceito durante a série, até depois ele saiu. Acredito que nessa época ele já não devia estar muito satisfeito, por isso que não colocaram ele como um Ranger, junto com os outros. Deixaram ele meio de fora. A maioria das pessoas saem lá cometendo um processo na Saban, cara. É incrível isso. Vamos virar Rangers e vamos processar a Saban. É tipo na indústria do quadrinho. Tudo termina em processo. Nada termina bem. Assim, tudo tem um processo judicial e dinheiro envolvido. Mas o plot mais ou menos desse é o seguinte. O que eu lembro por cima é que o centro de comando é destruído. De novo. Toda aquela estrutura. De novo. O centro de comando também é o para-raio de merda também. Todo mundo explode o centro de comando. Velho, ele sempre é destruído, cara. Porra. Sempre explode o centro de comando, né? Toda vez. Se não me engano, no Turbo também, né? Pois é. Também, né? Meu Deus. E aí o que acontece? Eles perdem os poderes, mas eles encontram o cristal Zell. Que é uma energia intergaláctica e ela não tem relação com as moedas. Então eles viram novamente Power Rangers. Só que dessa vez trocaram as cores. E é no fundo, não é? Não é no, tipo, um porão do centro de comando? É, tipo, por baixo do centro de comando. Sim, o novo centro fica ali no subsolo mesmo. É, o cristal, eles acham, tipo, nos escombros do negócio, tanto que eles acham que o Zordon tava morto, E aí o Tommy fala, para com essa porra, eu que vou mandar aqui, e vira o vermelho. E troca de guarda-roupa de novo. Troca de guarda-roupa de novo, velho. E o Rock vermelho vira azul. E troca o guarda-roupa. E o Rock fala, tá bom, e ele põe o azul. Ele, aí eles fazem total makeover lá, stream makeover dos Power Rangers, né? Todos trocam seus guarda-roupas. E no final nós temos de volta aquele que era o Ranger vermelho definitivo, o Jason volta como Ranger dourado. É. Para nossa alegria. É. E o tipo, o Tommy deve ter ficado muito feliz dele ter voltado pra série, né? Porque eles são extremamente amigos. Com certeza. E tipo assim, a aparição dele na série eu achei bem interessante, porque ele aparece primeiro como já transformado, e depois que descobrem quem ele é, né? E é legal que o Ranger dourado, a roupa é totalmente preta, com alguns detalhes dourados. Tem nada a ver, né? Que dourado, que porra de dourado? Dourado é tipo a ombreira peitoral que ele usa, igual o Ranger verde de Zyuranger, é da antiga. É, o legal, eu lembro dele falando depois. Ah, que legal, sou no novo Ranger, agora tem que comprar um monte de camisas pretas, olha só. Preta, né? Na verdade ele deve ter trocado, ele deve ter ligado pro Zack e falou, Zack, sabe aquelas camisas pretas que você usava? Então, passa tudo pra mim. Só não passa a calça, porque a calça dele é uma calça lá, toda colorida. MC assim. Hammer. Tipo do MC Hammer, can't touch this. Exatamente, cara. Como outra curiosidade, ainda tá dentro da cronologia do Zordon, né? Mas tem um novo vilão, o Império das Máquinas. E com isso tem a Rita e o Lord Zedd, eles fogem. Também eles ficam desaparecidos. Porque aí fica dois contra um. É, e uma coisa interessante é que mudou os uniformes dessa vez. Primeira vez que mudou os uniformes. Sim. De todos, né? Que mudou o uniforme e de agora todos. Vira uma coisa meio esotérica. Tipo, tem estrela e tem traço e pirâmide, grifo. Então as coisas meio... É, isso pra questão americana. Na questão japonesa, tipo, isso. São só formatos. São só formatos, né? Aqui vem uma coisa meio esotérica. É, geometria. Só geometria na versão japonesa. E realmente, por que o raios do Rita Repulsa e o Zed não se juntaram, né? O bicho. Não, o Império das Máquinas não queria saber deles. Vocês tiveram tempo demais, não conseguiram. Dane-se, é vocês. Exato, agora é com a gente. E depois o Império das Máquinas é muito importante pro maior episódio de Power Rangers de todos os tempos que a gente vai citar lá na frente. Né? Ah, sim. No ano seguinte, né, lembrando... Power Ranger Turbo, o filme que saiu antes da série. A gente tem uma coisa muito bizarra que o filme saiu antes aqui, né? É que, na verdade, o filme ele foi a transição, né? O filme, se você ver a história do filme, ele literalmente mostra a transição do Zell para o Turbo. Isso. Ele foi o filme pra mostrar essa mudança. E a entrada do Justin também. Que é o garoto. Que aí, finalmente, fizeram o que já tinha sido feito duas vezes na série japonesa, fizeram na série americana. Uma criança que se consegue se transformar num Ranger. Apesar que o filme Turbo eu não vi muito, não. O Turbo é uma merda, cara. O filme é pior do que o primeiro, eu acho. Ele é mais chatinho, ele é mais, tipo, produzido. Ah, sim, no filme é legal que aparece o Jason e aparece a Kimberly! Kimberly! Ela aparece. E até eu tive esperanças que ela ia voltar pros Power Rangers, ela ia se tornar uma Ranger, mas não, só foi participação no filme, que pena. Não. É, mas a gente tá falando então da série do Power Rangers Turbo, né? Que é a adaptação do Kekkō Sentai Karendia. Karendia. Cada Ranger, ele é tipo um veículo e seu capacete tem farol. Que legal, né? Isso é verdade. Karendia. Que tem carro. Karendia, entendeu? E tinha um policial Ranger ali. É, mas ainda não deixa de ser ruim. Não, deixa de ser ruim, cara. Não, deixa de ser ruim. Não gostava, eu achava ele mais fraquinho, viu? E dizem que Karendia é pior ainda. Aí eu não sei. É o que dizem. Karendia é eu não vi, velho. Não posso dizer. E esse a gente tem outro vilão, que é a Diva Tox. Isso. Né? Que é a pirata espacial. Whatever. Que né? É que ela tinha um ajudante com cabeça de cone, né? Ah, sim. É verdade, é verdade. Um cara com roupa de mergulho também. E como consequência disso, dessa temporada, a gente tem o Zordon sendo capturado pelo Dark Spectro e levado para o espaço. É, mas isso é lá no finalzinho. Isso, no finalzinho, né? A gente vai ter, logicamente, todos aquela quantidade de episódios repetidos infinitas vezes na mesma estrutura. Além de tudo, eles perdem a maioria dos personagens, né? O Tommy sai, aí sai o Adam. Não, isso foi numa transição. A série começou com... O Tommy começou com todo mundo certinho, depois eles fizeram uma mudança de elenco. Aonde saíram os mais antigos também, porque a galera já tava velha já, né? Então saiu o Tommy, a Cat, o Adam e a Tanya. De onde entraram o TJ, que aí foi o primeiro líder vermelho a ser um negro, né? Foi a primeira vez que um negro foi o Ranger Vermelho. A Cassie, o Carlos e a Ashley. Exatamente. A Cassie era japonesinha? Era asiática. Era asiática. Eu achava ela bonitinha. Ela foi quase substituta de musa da Kimberly pra mim, mano. Eu achava ela muito bonitinha. Ela era uma totozinha. Ela era muito bonitinha. Quase, né? Era nessa temporada que o Book School viraram macacos? No Zeus, não me engano, é aqui eles escravizam o Goldar e aquele outro cara lá. Viram amiguinhos, né? Pô, o Goldar era um cara tão foda, velho. O Goldar era um cara foda, ele era um vilão que dava medo. Ele virou tipo um empregado do Book School. Ele e o Rito Revolta. E depois, no Turbo, eu não lembro realmente o que, que aconteceu. Eu acho que foi nesse que eles viraram macacos, viu? É porque no filme fazem uma lavagem cerebral neles e eles ficam meio idiotas. O cabelo deles ficam brancos e eles ficam tipo, oh, mas claro. Ah, oh, que legal. Tipo, viraram tipo, eles viraram o que eles realmente eram, mas sem personalidade, né? Ah, só pra adendo, só pra confirmar. É na série do Turbo que o Book School vira um macaco. Ah, eu sabia. Ah, que na Zell eles trabalhavam na agência de detetives do Stone. Ah, é verdade. Cara, uma coisa que eu não gostava é quando saiu o Zord e entrou a Dimitria. Puta... É, então, e o Alpha 6, né? Ficou sem... estranho. É. Cara, que personagem é esse Dimitria? Puta, não faz nada. Mas eu entendo que esse Power Ranger já tava entrando nesse caminho de transição, que eles precisavam abandonar o Power Ranger antigo e passar pros novos. Então o que eles vão fazer? Vamos trocar primeiro, troca elenco e troca o Zordon, porque eles não iam conseguir manter o Zordon pra sempre, porque a série já tava ficando difícil de adaptar, eu acredito. Sim. Porque eles estavam adaptando, mantendo isso. E vai dificultando, né? Já enchi o saco, né? Vamos combinar, né? Não dava, não. Ah, é difícil. Então eles tinham que... Então, quer dizer, primeiro trocaram ele pela Dimitria, o que realmente o público não gostou, né? Porque você tá acostumado com o Zordon e ela não era... Sim. E tipo, ninguém mandou acostumar o público mal tantos anos com um cara só, né? Exato, exato. Fire! Aí depois mudou o elenco principal também, né? Tipo, Power Rangers. Sim, era uma transição necessária, né? Mas eu não tenho nada contra o TJ, não. Achei ele um bom Ranger. Eu gostava dele, vai. Eu queria muito... É que eu não assisti inglês, mas eu queria que o TJ fosse aquele estereótipo do americano, do negão que joga futebol americano, que ele é... motherfucker! I'm here! I wanna break you, motherfucker! Eu queria muito que ele fosse assim, velho. Ia ser muito maneiro, velho. É, mas no final desse Power Rangers, a Diva Tox, ela vence. No final, destrói de novo o centro de comandos. Oh, really? Mais uma vez. Os Rangers ficam sem poderes. Mais uma vez. Eles vão pro espaço atrás do Zordon. E pra mim, chegou a série que eu mais gosto, cara, de Power Rangers. Que é o Power Rangers. Power Rangers no espaço. Cara, Power Rangers no Espaço, na época, teve um episódio pra mim que foi aquele... O episódio. Não, das Tartarugas Ninjas. Meu não, Deus, essa não. Não, essa não. Não, cara, eu achei engraçado, velho. Porque na época, como a série das Tartarugas Ninjas estava começando a passar no Brasil, eu ainda não tinha analisado tudo que tinha de ruim nela. Então era algo que, tipo, tava me animando. Pô, finalmente, uma série das Tartarugas Ninjas. Eu ainda não tinha pego raiva pela série. Depois que eu peguei raiva. É, mas ainda assim eu gostava do Power Rangers no Espaço. Tudo que tinha ruim no Turbo, cara, botaram de coisa boa no Espaço. A música sim, é foda. A música era de bom. Eu gostava do plot, rapaz. Nossa, era muito bom. A história do Andros atrás da irmã. A Astronema vilã também. Cara, aquela Astronema, puta vida. Aí você tinha depois aquela questão do Zane. Ele tava tipo criogenado, não tava? É, exatamente. Assim. Quase morto. Então, isso eu achei fantástico na época. Você falava, caraca, velho. Tipo, não era... Então, porque... Ele é um pouco mais sério do que os outros que estavam vindo até aí, nesse ponto de plot. É, deu até um triângulo amoroso legal com a outra lá, com a amarela, né? Ah, sim, a Ashley. É verdade, tinha um caso ali. Com a Ashley, que também era uma tatuazinha, por sinal. É, porque, não, mas a história mesmo, os Rangers estavam atrás do Zordon, viajaram no espaço... O Justin ficou na Terra mesmo, e durante o caminho, assim, a gente encontraram o Andros. O Andros, que ele tem uma nave, ele tem morfadores, e aí o Andros se torna o Ranger Vermelho. E os outros... Exato. Trocam de guarda-roupa, tudo, também. Menos as meninas. O TJ, que era vermelho, virou azul. Mais uma vez. O Carlos, que era verde, virou preto. E esse tem um Ranger a mais, né, porque o Zell teve o sexto Ranger, o Turbo não teve um sexto Ranger, aí teve no um policial, né? O Ranger policial. Ah, mas não é um Ranger, né? Não era um Ranger, né? Sim, era um assistente, vai. Vai, era um Alpha turbinado. E e aí tivemos o Zane, que era o Prata. Isso. Isso, que era um puta... Que até eu lembro, mano, o meu episódio que eu achei o sarro, que é quando ele tenta chavecar a vilã, que ele é apaixonado por ela. E, tipo, ele tava fazendo porque ele gostava dela mesmo, velho. Tipo, e ela depois, no final, acha que ele tá querendo fazer uma armadilha com ela. E ela, tipo, ah, você que me usou e não sei o quê. E dá um tapa na cara dele. Pô, mas é Astronema, cara. Pô. Astronema na irmã do outro? É, era a irmã do Andrews. Mano, mas, tipo, esse episódio foi muito da hora. E a cada momento ela trocava a peruca dela, pô. Verdade, realmente. Isso era legal. Mas eu gostava da Astronema. Pô, moça bonita, pô. Sim. E até no finalzinho da série ela perde o jeito de vilã e ela fica normalzinha, né? Porque aí a gente descobre que ela na verdade é loira. E mais pra frente chifra o Zane, né? Vale lembrar. E uma coisa legal nessa série é que já apareceram os Psycho Rangers, é um grupo robótico, psicótico de Rangers. E o Ranger Vermelho agora ele tem acessórios, né? Que dão poderes pra ele de destruição sozinho. Sim. Eu achava muito foda o upgrade dele, cara. O nível 3 era foda. Era muito foda. O upgrade dele era muito que isso foda. Depois virou praticamente Isso virou uma constante, né? É verdade. Um padrão. Não, virou um padrão nas séries americanas e foi algo que foi absorvido pelas séries japonesas. Porque não tinha no Japão e o Japão começou a fazer isso, né? Ter os seus Rangers que tem upgrades ferradões. Oh, isso é legal, viu? Eu vou falar. Eu gostei. É nessa que começou, mais ou menos, eu acho, você ter muitos Zords, né? Você ter, tipo, formações de Zords, de Megazords diferentes. Que você sempre depois isso virou, entrou numa escala absurda. É, né? Uma escala tipo Gurren Lagann, de robôs diferentes. A cara é meca, né? Mas era legal, porque eu sempre ficava esperando o novo Megazord, quando que ele ia entrar. Mas isso verdade. Tudo é pra vender boneco, mano. Isso tudo é pra vender boneco. É, porque eu não sei se no Japão era tão forte como foi nos Estados Unidos. E aqui a venda de produto licenciado, de boneco e camiseta. Não, no Japão, velho, no Japão é só você ver aqui Baranger. É. Tipo, olha como é a decoração do café da doutora lá. Mano, eu queria ter metade do que ela tem lá, velho. Isso é uma constante, né? Que é a venda de produto licenciado é sempre, acredito que, a fonte principal de dinheiro dos... Não, com certeza. Não, é o que dá dinheiro pra série, na verdade, é o que vem depois, né? Não é a série produto em si, licenciado. Mas são os produtos que vêm depois que a galera detona, né, a criançada. Com certeza a Toei lançou essa Tokusatsu por causa dos Super Sentai e tal, por causa do boneco. Pra vender boneco. É, enquanto um herói sozinho vendia um só, os Tokusatsu vendiam 5. Bom, mas pra fechar, esse Power Rangers no espaço foi a última da linha do Zordon, da saga do Zordon. Isso, porque isso. O Zordon morreu. Morreu! O que eu gosto dessa saga inicial é que eles teve uma linha temporal, depois eles jogaram tudo pro caralho a 4, né? Na verdade, eu acho que é mais prático pegar um monte de ator desconhecido e fazer uma história própria, né? Mas, na verdade, depois, na frente, eles explicam que eles fazem uma ligação entre todas. Lá no Dino Trovão, que tem um vídeo que o Tommy grava, ele conta a história, tipo, de todos os Power Rangers e ligam eles. Ah, sim, verdade, que ele conta explicando pros outros Rangers, né, uma coisa isso, assim. Isso, ele explica até todos os que não tem ligação, Perdidos no Espaço, lá, Speed ou Resgate, tipo, ele vai explicando todos, cada um. Ah, mas o Galáxia Perdida tem uma ligação com o espaço. Sim. Então, aí esse tem uma ligação com o espaço, aí você tem o do futuro, que tem uma adaptação, que tem uma ligação com não sei qual. Então, tipo, tudo especial eles conseguiram fazer aí uma explicação meio forçada, mas tem. Eles não são, tipo, universos paralelos, é tudo no mesmo universo. É, mas aquela explicação, o Zordon foi destruído pra destruir toda a maldade que tem no universo. Uh-huh. Só que aí, em 99, lançaram Power Rangers na Galáxia Perdida. E tem vilões, cara, porra. Sim, o que aconteceu? Então, o Zordon não fez nada. Foi uma galáxia perdida, então o poder do Zordon não chegou nessa galáxia porque ele não achou ela. Fora que o Zordon, eu falo, o Zordon é um filho da puta porque ele pegou 6 adolescentes, fez os caras lutarem até o fim e não arrumou nada, velho. Ele que, nunca fez nada. Será que foi algo. É um mestre dos magos? É tipo o mestre dos magos Gandalf. Nossa, podemos então entender também que, tipo, Power Rangers tem inspiração em Caverna do Dragão. E Caverna do Dragão vem do Gandalf do Tolkien, que é outro filho da puta. Que ele veio pros caras, ó, vai indo aí! Tá vendo que lá no filme vai ter o dragão? Vai! Eu vou aqui fazer uma coisa, depois eu encontro vocês. É o Gandalf, seu filho da puta. Então podemos analisar que todo cara que reúne um grupo pra tentar salvar o mundo, na verdade ele quer ferrar o pessoal. É isso. Exatamente. Exatamente. É. Sempre, tá jogando. É isso aí. Sempre. Mas como tá falando, em 99 lançaram o Power Rangers na Galáxia Perdida. Que é adaptado do Senju Sentai Gengaman. Gengaman. Que é um nome engraçado, se você for analisar, né? Eu até que eu gostava desse Galáxia Perdida ali. É cheio de malabares, eu diria, né? cheio de malabares. É um monte de ataques, assim, dando piruetas, golpes. Era muito... A coreografia era legal. Era bem visual, né? Era algo bem performático. Sim. Fora que ele tem um monte de ataques finais. Cara, acho que tinha uns 5 ataques finais. É os Fatality, né? Os Fatality dos Power Rangers. E fora que tinha aquele Ranger que era tipo um cavaleiro lá, que é o... Ah, o Magna Defender, o Defensor Magna. Porra, ele era muito foda, velho, Defensor Magna. Cara, ele era muito bom, viu? Ele era muito foda, ele era um cara gigante com armadurona, velho. E ele tinha um golpe final muito foda, assim. Tipo, se não me engano, era alguma coisa tipo a Excalibur do Shura de Capricórnio. Que era por aí. Tipo, abriu o chão no meio. Cara, muito bom. Uh-huh. Eu gostava demais. Esse eu gostava bastante, do assim, apesar de não lembrar se ele é bom ou não hoje, mas eu gostava bastante do Galáxia Perdida. Esse eu vi muito pouco. Infelizmente, muitas séries de Power Rangers, eu dei algumas séries puladas, porque eu acho que até por horário de estudo, mano. Porque o que atrapalhava a gente nessa época era escola, né, velho? Eu assistia porque eu tinha Fox Kids, cara. Então eu fui uma criança eu muito também feliz. Tinha. Não, eu fui uma criança que não tive TV a cabo. Eu fui ter depois de velho. Desculpa, tá? Desculpa. Basicamente, a história dele fala da colônia especial Terra Venture, né? Que todo mundo vai viajar pro espaço. E aí vai ter o personagem, o protagonista, o Léo, que ele entra nessa colônia e viaja. E aí ele acaba se metendo em confusões lá. Em altas confusões. E pra piorar, o cara se meteu numa tremenda confusão. Eu pensei nisso. Eu ia fazer uma narração do Sessão da Tarde, mas, cara, eu percebi que eu ia falar porque eu deixei quieto. É sempre assim, tem um cara lá de penetra e ele acaba sendo escolhido, ó, pra salvar tudo. Puta vida. Léo e seus amigos aprontando altas confusões na galáxia perdida. Enfrentando piratas espaciais, né? Versão brasileira Herbert Richard. Aí sei São Paulo. Mas no fim, cada um ele pega um quasar, né? Um sabre quasar, né, que eles falam, né? E todo mundo tem espadinha. Esse sabre é bem legal, tipo, ele é esteticamente bonito, é diferente. Ele tem um padrão, né? É, ele é padronizado e ele é legal, ele é uma arma interessante. Troféu joinha. E vale lembrar que essa foi a primeira série com crossovers, né? Isso, crossover com o espaço. Aquele episódio foi foda, cara. Um crossovers com outra série de Ranger, né? Compreendemos. Porque do espaço teve com os Tartaruga Ninja. Que, tipo, total sentido, né? O legal, assim, até que eu não comentei, o legal daquele crossover foi, tipo assim, os Rangers. Nossa, as Tartarugas Ninjas existem, e as Tartarugas Ninjas, nossa, os Rangers existem. Não, o legal naquele final daquele crossover lá, olha, eu queria viajar naquele viajante lá do espacial, aquela prancha espacial, e as tartarugas no espaço ali, na prancha. Elas deviam ter morrido no espaço, porra. É, tipo, respirando como? Yes! Foi só tartarugas, pô. Será que foi daí que o Michael Bay tirou a ideia de transformar as tartarugas em alienígenas? Ah, meu Deus, olha só. Michael Bay viu Power Rangers na infância, né? Mas vale lembrar, só pra que a gente citou Michael Bay nessa história, houve um processo dos fãs, tá? E que parece que a origem foi voltada ao normal. Yeah! Ah, ainda bem. Viva o poder! Eu vi no Omelete, eu vi. Agora o próximo é tirar o Michael Bay do filme. Nerd unido jamais será vencido, mano. Senão vai ter explosões, né? Só explosões. É. E a música ia ficar estranha, ia ser Teenage Alien Ninja Turtle, Teenage Alien Ninja Turtle. É, até funciona. Até funciona. Essa foi da hora, o cabeça. Ia ficar estranho a música, ele começa a cantar. Ah não, até que funciona. Não, fica legal, fica interessante, eu gostei. Pô. Uma outra curiosidade desse Power Rangers é a primeira história sem o Zordon. Ainda bem, desgraçado, maldito. Já tá mexendo o saco, né, cara? Uma curiosidade que eu não botei na pauta é que o cara que fez o Leo, ele, na verdade, ele largou a carreira de ator e agora ele é advogado. Olha só. Nossa. Ele só fez o Power Rangers por causa do dinheiro. Não, só pra você ver como ator de Power Rangers não ganha nada, né, na vida, né? É, parece que vira um estereótipo, né, velho? Eles participam de Power Rangers. Assim, quem se deu melhor na carreira mesmo foi a atriz da Kimberly, velho. E o Tommy, né, que fez quatro temporadas. O Tommy, mas assim, ela, assim, fora Power Rangers, né, que se deu bem fora Power Rangers. Sim, na carreira de atuação. Ela seguiu a carreira de atriz mesmo e cantora, ela também já gravou CDs. E o resto tudo, tipo, fora lá o Book School, que eles têm uma carreira atrás das câmeras, mas, tipo, na frente das câmeras, quem se deu bem foi ela, o resto tudo se matou. Eu já vi até um filme com o Ranger Vermelho da SPD, cara. Não, tem. Eles fazem filmes, mas se você for ver, os filmes que eles participam sempre são de B ou C. Nunca eles filmes participam de um filme A. Né, de hoje em dia. Sempre orçamento baixo. E por fim, uma última curiosidade, a Kendrick, a Ranger Rosa, foi a primeira Ranger que morre numa série. Cara, é pesado. É, também ela voltou, no finalzinho. Mas interessante a saída dela, porque a atriz tinha leucemia, então ela teve que se tratar durante esse... Sim. Então ela teve que sair pra se tratar. E quem deveria entrar no lugar seria aquela que fazia a Cassie. Só que não conseguiram acertar o contrato. Então quem entrou no final acabou sendo a Carone, a Citronema. Olha aí. Que beleza. Explosão de cabeça. Foi tudo de última hora, mas entrou. Tudo de última hora. É adaptações que você tem que fazer porque não tem como, né? Porque às vezes o cara não quer voltar a ser Power Rangers, sabe? Não é interessante pro ator, porque como o Dalio falou, às vezes você fica marcado por isso. É algo que atrapalha na carreira. É o passado te condena, né, cara? Uma coisa final que eu fiquei surpreso, o cara que fazia o Ranger Verde, o Damon, ele se casou com a atriz que fazia a Traquina, a vilã. Olha só, sério? Porra, é bem bizarro isso. Caramba. E a atriz é bonita, viu? Porra. Não, apesar de bizarro, não, porque isso é algo que você pode ver, existe até nas séries japonesas. Que o Change Dragon, ele casou com a vilã dos Changeman, velho. Esqueci o nome dela agora. Não é aquela atriz que tem voz de homem, não. Não, né? não era a bonitinha lá, a principal. Tinha o Chicotinho lá. Ah, tá. Esqueci já o nome sei. Dela agora. Eu lembro. O fetichista, né? Tudo bem. É Nerfetite, sei lá. Ela tinha um nome meio assim. Nossa, deu branco, mano. Mas casaram, o importante é isso. Ai. Só lembrar que então em 2000 veio o próximo, a série é o Power Rangers Lightspeed, o resgate. Eu gostava dessa série, mano. Que o Sentai Go-Go 5. Você fala Go-Go 5, eu confundo com aquela outra, o Go-Gru 5. Go-Gru 5, que era, mano, que era dos super-heróis, que eles tinham as fitinhas de ginástica artística. Eu tinha um lenço no pescoço. Mas esse Lightspeed eu gostava da abertura. Cara, eu gostava da abertura e eu gostava da série em si. Eu gostei muito da série. Ele tá no meu top de Power Ranger, acho que ele seria um dos meus tops. Porque, cara, a luta final dele, desse Power Ranger, eu lembro até hoje, cara. Eu achei muito foda. Porra, é verdade. O último episódio é sensacional. Eu não gostava do plot inicial, mas depois que eu entendi, na verdade, o verdadeiro motivo do plot, aí eu mudei de ideia. Porque ele, basicamente, quando a gente fala, nós vimos profecias que pareciam demônios, então criamos uma estrutura militar pra combater esses demônios que um dia iriam aparecer no futuro. Cara, isso não faz sentido. É, até porque se você for combater demônios, você não cria uma estrutura militar, você cria uma estrutura espiritual. Não, mas você cria uma estrutura pra isso que você não sabe quando eles vão aparecer, daqui a 5, 10, 20, 100 anos... Ah, sim, mas a ideia de os Power Rangers virarem realmente uma organização, não seria tipo 6 adolescentes com garra do colégio, é bem legal, tipo, você ter uma organização militar mesmo. É bem legal, e tipo assim, e é algo que já vem até de séries antigas japonesas, e não sei porque os americanos não pegaram, porque Changeman era uma organização militar, eram militares treinados, Maskman era uma organização, na verdade a maioria, o primeiro... Gorendia, os primeiros sempre foram organizações, nunca sempre foi gente largada assim. Acho que um dos poucos que não era uma organização era os Flashman, que eram 5 jovens raptados e levados para estrelas, não sei o quê. E o resto sempre foi organização. Mas ainda assim, isso eles é nunca estavam nem aí pra identidade, né? Sim, ou sim. Tá. Não, porque foram os primeiros Power Rangers que tiveram a identidade pública. Ué, nós somos uma organização militar e esses são nossos Power Rangers. Tipo, todo mundo conhecia. É, eles usavam jaqueta com os números, eles iam resgatar as pessoas, tipo, normal. Era. Eu gostava, assim, e depois ainda mais quando você vem o sexto Ranger, Ranger Titanium. Eu achei muito legal o plot dele, ele também tinha um negócio de vilão... Não tinha uma questão que ele era do... Era bem legal, assim. Era no Lightspeed que tinha aquele Ranger, que acho que era o negão, que ele usava um chapéu meio de cowboy, não era? É, então, ele era o dublê aéreo. Um piloto de acrobacia aérea. Mano, era legal que ele tava com a jaqueta do Lightspeed e o chapéuzão de cowboy dele. Sempre de chapéu. Muito, muito bom, cara. O chapéu dele era muito bom. Mas eu gostei mesmo por causa da mudança do plot, né? Que o cara lá, o Capitão Mitchell, ele fala o motivo lá do Ranger Titânio, é o filho dele, foi sequestrado por demônio. Ele, como sempre, é um filho da puta, né? Os caras, os mentores, vamos dizer assim. Mas ele tinha um motivo agora pra criar mesmo os Power Rangers. Não essa coisa de profecia, demônio, pô. Ah, mas ele, a única, ele queria criar os Power Rangers pra pegar o filho dele de volta. Duvido. Isso, exatamente. Aí sim que eu gostei. Aí que eu gostei. Eu duvido, cara, se fosse por uma causa nobre, nobre, ele criaria. Se daria tanto trabalho. Não mesmo. E são os primeiros Rangers que eu vejo que os poderes deles vêm de tecnologia humana. Não vem nada místico, nada sobrenatural, não é magia. É, não é. Eles explicam pra você como tecnologia e tal. E tem aquela coisa também dos Zords, eles serem tipo... Um é um carro de bombeiro, o outro é um avião. Tipo, são coisas físicas mesmo que condizem com a questão deles de exército e tal. É bem legal, assim. É embaixo d'água a base. Eu achava isso maneiríssimo, né? Apesar que eu acho que eu li em algum lugar falando que o Ranger Titanium é um Ranger original mesmo desses Lightspeed. Que não tem no Google Five o original japonês. Se eu não me engano, não tem realmente no Google Five o sexto Ranger. Se não tem, acho que foi acrescentado depois. Só se for em crossovers, porque na versão japonesa mesmo, não tem nem como ser acrescentado depois, porque a série já tinha acabado em Japão. Não, sei, eu digo acrescentado depois por causa do Gokaiger. Ah, sim, no Gokaiger. É, por causa do Gokai Silver. Ah, só questão de curiosidade, que enquanto a gente vai conversando, eu vou tentando ir atrás dos fatos. O Ranger Titânio, realmente, ele não tinha na série original, e em Gokaiger ele aparece com o Ranger Prata, sim. Aí, viu? É. Olha aí, direto da versão americana. É. É. É, mas depois dessa série bem legal, veio uma outra que eu também gostava bem, em 2001, o Power Rangers Time Force, Força do Tempo. Sim. Que é baseado no Mirai Sentai Time Ranger. Esse também, ele tinha uma pegada mais séria, uma pegada diferente. Ele tinha uma parte de romance também, né? É, e a Randy tinha... Rosa parecia um traveco. Pô, não fala mal dela, que não. Isso, qual é? Para! Ela era aquela mulher mais dura, mais firme. Ela era tanto que era, de novo, ela era, tipo, policial, né? Tipo, ela tinha que mandar ela. Não é que era um traveco. Para com isso. Ah, para. Ela é muito feia. É, o vilão matou o noivo dela. E ele era um vilão foda, velho. Porque ele era todo deformado e ele tirava a espada da coxa. Cara, isso era foda. Eu só não gostei do final, que ele fica bonzinho. Bem, né? Ele fica do bem. Ah, sim. Tá tudo bem. Nessa série, né? Do Quantum Ranger, né? Que ele, tipo... Ele é praticamente um Ranger vermelho com uns detalhes diferentes, né, velho? E ele era foda. A curiosidade, ele então... Era muito foda. Mas não era só porque o Ranger era foda. O ator, ele era foda. Porque ele exigiu que não usasse dublê nas cenas com a roupa. Então todas as cenas que foram gravadas com a armadura, era ele que fazia. Ele quis fazer a cena. Então, isso que é um Ranger de verdade. Não, isso que é um Ranger. Que, tipo, é o caso que eu falo do ator Junichi Hurata, que fez o Magaren, mano. Que ele fez o Magaren, o Gogo Black e o Dyna Black, nas versões japonesas. Ele era dublê, então ele vestia a armadura. Ele não tá nem aí. Ele queria tá dentro da roupa, mano. Pô, deve ser muito foda, da hora, velho, você vestir a roupa. Porque, cara, se eu fosse ser um Power Ranger, eu queria estar dentro da roupa. Lógico que graça tem. Ó, sou civil, sou eu. Aí, vamos transformar. Aí, fulano, sai de cena. Entra o dublê transformado. Ah, que graça tem? É, então. Não tem graça, não, meu. E ele tinha toda uma questão dela gostar do ancestral, do noivo, e se sentir mal por isso. Cara, era muito... Tinha a questão do cara, o Wes, ele não queria seguir o rumo que o pai dele queria. Tinha uma questão, assim, um plot... Umas lições por trás. Tanto porque ela fica sim, com ele, sim, né? Sim, é bem legal, assim. Ele é diferente porque ele tem um background, tipo, tem uma coisa acontecendo por trás. O cara não quer seguir o caminho que o pai dele escreveu pra ele, digamos assim. Ela tá preocupada com o futuro, tal. É bem legal. Eu só não entendia por que os Zords sempre vinham do futuro e eles não podiam voltar. Ah, eu não sei. Se você tinha máquina do tempo, volta e resolve a porra toda, né? Pô, você pode viajar no tempo, velho. Resolve antes. Não, e tinha um robô gigante que dava uma martelada no fundo pra eles ir. Pô, isso vai danificar a nave, pô. Não faz isso, mano. É, uns bagulho meio sem sentido, né? É, cabeça, isso se chama furo de roteiro, cara. Mas uma coisa legal, ele era meio Matrix também. Tinha muito bullet time. É, isso na verdade na versão japonesa teve esse bullet time até por questão do Matrix mesmo. Então os japoneses que, sei lá, que eles pegam tudo que tem de legal e tentam... usar, transformar, né? Ah, o Bullet Time até que foi legal, vai, eu gostei. Era nesse que tinha um... Ele tinha um Zord que ele não tinha ninguém controlando, uma coisa assim? Da noite, uma coisa assim? Sombra da noite. Eu achava que ele foda, ele tinha duas lâminas no braço. Cara, eu achava muito foda aquele Zord. É, quem mandava ele era o Alex, o cara lá que tinha morrido, não deveria ter morrido. o Quantum Ranger é um dos melhores sextos do Ranger, de Power Ranger, cara, porque ele é muito foda. Oh, ele era bom, hein? Ele era muito foda. É. Como curiosidade, foi a última produção feita totalmente pela Saban, antes da venda da Fox Kids pra Disney. E aí a gente vai para 2002. Nesse ano tivemos o Power Rangers Força Animal. Esse ano do animal eu até gosto. Eu não sei se é porque tem o melhor episódio de todos os tempos no meio. Que é do que Power Ranger Forever lá, né? Porra, velho. É Red Forever, velho. Puta que pariu. Já que tem uns furos ali, mas tudo não, bem. Eu não quero saber. Mas não me importa. Não me importa o que, que tem de furo. Cara, esse... É, porque é um especial de 10 anos, né? Da franquia de Power Rangers. Não, eu achei legal nesse episódio que os vilões, eles são personagens, até heróis, de outras séries de Tokusatsu que acho que a... A Saban tinha licenciamento e eles chegaram a lançar versões americanas e eles esqueceram, porque tipo, tinha o B-Fighter lá como vilão, velho. Nossa. Que era o que veio pra cá pra. É, Beetleborgs, né? Veio pro. Na versão da Saban, veio o Beetleborgs, que eram os Metal Heroes que eles eram em formatos de besouros. E nesse episódio transformaram eles em vilões. Quando eu assisti o episódio, eu. Peraí! O cara é heróico, o que ele tá fazendo de vilão? Hora de mofar! Esse Red Forever é legal porque é o seguinte, assim, pelo menos pra mim, quando eu assisti. Primeiro que foi assim, tipo, cara, explode a sua cabeça, porque você tem a nostalgia, sabe? Você vê aquele cara que é lá atrás. Você vê o Jason gordinho. É, então você vê eles voltando e mostra pra você que ser Power Ranger vermelho é tipo uma coisa, dentro do universo da série, por favor, é uma coisa pra vida inteira. Né, pra vida inteira, uma vez red, sempre red. Sempre vermelho. Cara, isso é muito bom, porque tipo, ele dá uma sensação boa pra você, porque aquele cara... Que era o Ranger vermelho, que era o herói da sua infância, que era o Jason, ele ainda vai ser Ranger pra sempre. Mesmo com as novas séries, sabe? E é legal, eu achei muito legal também que ele tem aquele lance que ele chega pros caras, pros mais novos, e ele fala assim, e aí, novato? Não, você tá indo bem, não sei o quê. Esse episódio é referência, como eu falei lá atrás, do Império Máquina, que eles enterraram a nave dragão, que eu não lembro o nome agora exatamente. Era esse do Lord Zedd, né? Essa, do Lord Zedd. Serpentária, assim. Exatamente. E eles estavam escavando isso e iam, tipo, usar pra dominação mundial. É, mas como eu falei, tem uns furos, assim. Só os Rangers vermelhos podem aparecer pra combater esses monstros aí. Porque só eles seriam capazes. Não pode colocar todo mundo num barco. É, e no final veio o Cole com a motinha e destruiu a nave ali. Porra, então. Tá bom, vai. Bom, mas só pra falar rapidinho da série, porque essa série fala do paraíso animal flutuante, em forma de tartaruga, né? Animarium. E apareceu mais uma papilhada, toda a história lá, a princesa Shayla, e pra combater os ogros, o mestre ogro. Essa princesa pra mim é mó hippie, viu? Mó hippie. Eu lembro que essa série, ela tinha um plot e com reviravoltas, assim, absurdas, que me deixavam na época intrigadíssimo. Porque tinha, primeiro o mestre ogro, ele não era um ogro de verdade, ele era tipo um cara normal que tinha... Um professor pesquisador, né? Então isso, tipo, que você fala, caraca, como assim? Tipo, ele era o deus, não sei o quê. Aí você tem os Zords, que eu não sei se você lembra, eles ficam meio que, entre aspas, doentes, porque eles sobrecarregam, por causa de muita força. Deu tela azul nos Zords. E maior quantidade de Zords que eu já vi, cara, numa série. E era legal, porque assim, os Zords, eles não tinham uma combinação pré-programada, você podia montar de acordo com a sua estratégia. Então, por exemplo, você tinha o servo. O servo, ele fazia o outro dormir, então você podia tirar o seu braço, sei lá, de tubarão e colocar o braço de servo dependendo da sua situação, e o Zord podia ir pro lado do mal se ele fosse capturado. Cara, isso era muito legal, vendeu um brinquedo pra caralho. É, foi praticamente uns Lego Zord, né, velho? Monte a sua vontade. E eu lembro que o final dele também era muito bom, não sei se vocês lembram, ele, tipo, a Terra tava praticamente acabada, eles estavam sem poderes, aí eles, tipo, eles fazem a mesma coreografia da formação sem ter o poder e, tipo, vão pra cima sem armadura. Cara, isso era muito legal, sabe? Era bem dramático. Só para lembrar que a série estava em produção pela Saban quando aconteceu aquela compra da Disney. Isso. Mesmo assim, ela conseguiu terminar tudo. E foi a última série gravada nos Estados Unidos. É, tanto que eu acho que o resto foi tudo na Austrália ou Nova Zelândia, sei lá. Nova Zelândia. É, Nova Zelândia. Já que a Disney comprou, ela mudou pra Nova Zelândia também, porque é mais barato. É mais barato. E tinha o Merrick, o Ranger Lobo, que ele tinha um golpe que eu não gostava. Ele usava uma mesa de sinuca. Porra, eu nunca entendi. Caraca, era muito foda. Não fazia sentido. Não fazia era sentido. Era muito foda. Ele colocava as três bolinhas na mesa. Uma mesa de sinuca, cara, que pegava tosco. O taco porra. Dele. Caraca, que foda. Será que no original tinha esse golpe? Bom, o original é o Kakuju Sentai Gaurendia. Gaurendia. Não sei. Falam que é muito foda a original, né? O Gaurendia, tem alguns personagens que eles são bem comédia, mano. tipo, eles são, eles têm uma personalidade muito zoada. Se não me engano, até é o Azul, que tem essa personalidade que ele é bobão. Eu não lembro agora se é o Azul ou O Azul, ele é brincalhão. Ele é o cara lá do tubarão, não sei o que. Isso, então, o cara tinha um ataque de boliche. Puta vida. É cada coisa, né? Ai, meu Deus. Ah, mas ó, eu lembro que esse Merrick era legal, porque tipo, ele era vilão, ele era um vilãozão foda, e depois a gente descobriu que ele tava amaldiçoado, era bem assim. Era uma série que eu lembro que me agradou bem, assim, como entretenimento, eu achava muito legal, e queria acompanhar, tipo, porque ele tinha uma linha de roteiro legal, de você querer acompanhar, você falava, caraca, e agora? No próximo, entendeu? Você queria ficar vendo. Ai, cara, como era boa nossa infância quando a gente via qualquer coisa e achava que era foda, né, cara? É, então, mas deve ser razoavelmente bom hoje, vai. Deve ser, assim, minimamente bom. Assistível. Mas aí, em 2003, vem nova fase, né? Fase Disney. É... A gente tem o primeiro que eu acho que é o mais diferente de todos os Power Rangers que eu vi, que é o Tempestade Ninja. É o Ninja Storm. Baseado no Nimpo Sentai Kurika Ninja. E a música também era da hora. A música era legal, era bem legal. É, a menina era muito bonita, realmente. Parabéns. Pelo amor de Deus. Cara, ele te quebra com algumas coisas. Primeiro, eram três rangers e só. E a azul era mulher e o amarelo era um cara. E funcionou, eu achei bem legal. Assim. É, porque ela era azul calcinha também. Ah, né? Mega bonita, hein? Cara. Ah, parabéns. Rapaz do céu. Oh. É a Tori, Tori. O bom é que tinha cenas dela de biquíni, né? Tori. Ela era surfista. Ela surfava, né? Totalmente fanservice, né? É. Não, total. Disney começando com o pé direito. Oh, viu? E aí a gente tem três Rangers, que são ninjas. Sim. De uma escola ninja, Academia, blá, ninja, blá, do Academia do ninja do Vento. Que o mestre deles é transformar no hamster. E o mestre ninja, ele é um cara meio. Que antes de transformar o hamster, ele é meio. É descendência. É afro, né? Porque o cara, tipo... O cara não é japonês, mano. Não, ele é negão e tem um filho asiático. É, mais ou menos isso, né? Bem asiático. Mas aí, troféu joinha, Disney. Qual é? Eu já vi o David Carradine lá naquela série Kung Fu falando que ele é chinês, porra. É, né? Chinês é. Onde? Mas basicamente, então, o Lothar, ele ataca essa academia, que é o vilão, o Lothar. E ele transforma o sensei num hamster, captura todos os outros ninjas e só ficam esses três aí. E ele era um vilão muito, muito carismático, né, cara? Era muito engraçado. Ele era. Ah, muito galhofa. É muito galhofa. Era engraçado as partes dele no espaço, a equipe dele não dava certo. Daí ele tinha as duas sobrinhas que eram todas zoadas. Era bem engraçado, assim, essa parte dele. Aí depois tinha três ranges, era estranho, porque você tá acostumado com pelo menos cinco. Depois você é apresentado a mais dois. Isso. O Carter e o Blake. Que são da escola, da academia. Ninja do Trovão. Do Ninja do Trovão, que eles são tipo besouros. Tem um Zord maneiríssimo, que eu achava muito legal. Que são inicialmente vilões, e depois... Teve o sexto, né? É o samurai. Que é o Kem. Eu achava da hora o Kem, que era o filho do mestre, no caso, né? E se transformou num Ranger. E eu achava legal, tipo, o esquema dele, a armadura. Ele realmente usava a espada na cintura, né? Tipo... Pô, era muito da hora o visual dele. Ele era muito foda, cara. Não, eu gostava daquela coisa dele usar aquela armadura com peso. De usar, tipo... aquela ombreira com peso que ele tirava, virava o capacete e ficava tipo mega rápido. Tipo, assim. Tipo, agora virou o capacete, cara, virou mega boga, né? É tipo o Falcão, né, mano? Tá lá no filme do Stallone, tá virando o braço de ferro, vira o bonezinho, agora o bicho pega. Agora a porra ficou séria. É mais ou menos isso, cara. Ah, e o Kem, ele tinha uma coisa que me intrigava, que ele tinha uma guitarra de três cordas. Nossa. Que ele solava. Você lembra que ele conseguiu o Zord Mamute? E o Zord Mamute. É que devia ser aquele negócio, né, velho? A guitarra dele era baseada no shamisen japonês, que são três cordas. Ah, é verdade, não tinha pensado nisso. Aham, ó, entendeu? Olha só, é que lá ele solava a guitarra. Né, mas era tipo um shamisen elétrico. Eu entendi. Mas como curiosidade, foi a primeira série que foi feita na Nova Zelândia, exatamente por custos. E por causa que ele mudou pra Nova Zelândia, não teve o crossover com a série do região anterior, que era feita nos Estados Unidos. Isso, verdade, né? Verdade. É, por ser transição e tal. Ele é bem assim, ele é bem ímpar, né? Uma série de Power Ranger bem diferente de tudo que a gente é, já... É, tipo, foi uma série pra mostrar assim, ó, mudamos. Sim, agora é Disney. Agora é Disney. E aí a gente vem aquela que é a favorita do Panda, né? Ah, o Power Rangers de No Trovão. With the baseada no Bakuryu Sentai Abarendia. Cara, eu já falei pro cabeça, é um jeito muito fácil de lembrar que Dino Trovão vem de Abarendia, porque o Panda, ele sempre canta música de Abarendia no karaokê. Cantando com cabeça. E a galera também. Abare, abare, abare, abare, makure, geta. Essa música é foda. É boa, viu? E acho que essa foi a série que colocou o universo de Power Ranger num só, né? Foi, porque ela uniu tudo e explicou pra você como que funcionava. É, porque isso aí foi no episódio 500, por isso foi um especial. Sim. E mostrava exatamente todas essas versões de Power Ranger já apresentadas. E essa é uma das minhas séries favoritas de Power Ranger. Só porque tem o Tommy. Só porque tem o Tommy. Cara... A Ranger amarela, eu gostava muito dela, Kira. Puta... Ela era uma totozinha também, viu? Rapá do céu. Vinha a Tori e depois vinha a Kira. Ah. E aí tinha... Eu lembro que o Connor, ou era Connor o nome dele? Connor mesmo? Ele era tipo o Oliver Tsubasa, né? Ele tinha uns chutes absurdos. Ele jogou futebol, né? Era muito... Não, ele tinha os chutes do Oliver Tsubasa. Bom, bicicleta e não sei o que, cara. Era... Ele tinha o negócio da velocidade. Isso, é, porque eles tinham habilidades diferentes de acordo com a cor e o Ranger. Que eles, é, que a Kira lembra muito a Canário Negro, né? Isso, era a Canário Negro, né? Estranho. O Connor tinha velocidade. E o Ethan tinha uma espécie de endurecimento da pele. Defesa, né? Ele... Mas a história falava do Mesogog, né? Um dinossauro humanoide vilão, que ele quer conquistar a Terra. Cara, esse, ele me dava medo, assim. Ele era um vilão que colocava medo em você. É, tipo, ele a era... maquiagem mesmo, cara, nossa, era assustador. É, cara. E aí você tem o Tommy, quando você vê o Tommy, você fala... Uou! Tommy! Tipo orgasmos nerds, orgasmos nerds múltiplos. É lógico, é pra mostrar assim, ó. Nós somos fodas, nós temos o Tommy por causa disso, olha só. Ele virou professor. Agora tá explicado porque ele largou o turbo, né? O cara foi fazer faculdade, né? Tipo, o cara tirou PhD em paleontologia, velho. Pera, mas quantos anos ele conseguiu pra fazer, começar a faculdade de paleontologia e pegar um PhD? Pera aí, precisa de uns 10 anos, no mínimo. Seja, ele é o Power Ranger. Ele precisou de 2 anos, porque ele é o Power Ranger. Não, ele conversou com o pessoal da Time Force, voltou pro passado, sabe como é que é, né? É, então, é. É, só se for assim. Seja, você lembra o que o Tommy fala pra você no fim do filme do Power Ranger? Ah, o que ele fala? Porque tudo é possível. Ah, meu Deus. E aí sobe Van Halen tocando Filosofia Power Rangers, porque né? Tudo é possível. Cara, sinceramente, essa foi a única série que eu achava muito foda. E eu nunca assisti o final dela, velho. Cara, eu acho que eu também não vi o final. Eu não lembro, eu lembro. Velho, eu gostava. Você tem o Trent, que é o branco, que ele é bem forte também, assim. Ele era o vilão e ficou bonzinho. Ele era o vilão que vira amigo. De novo. Again and again. Eu lembro que eles também tinham umas questões de transformação nesse, né? De upgrade. Tinha também. Que eles, tipo, criavam umas escamas, uns negócios assim, que era uma série bem legal, assim, era bem divertido e também diferente. Ela tinha uma estrutura diferente, de diálogo, de... É. E legal é que tinha um episódio que passou o episódio do Abarendia. Eles estão assistindo TV, aí começa... Abarendia? Aí começa... Abare, abare, Ah, eu acho que eu já vi. Eles falam assim, cara, tem roupas parecidas com a gente, né? É, tipo... Como... Eu lembrei! É muito da hora esse episódio, cara. Meio que, puta, era meio muito que fizeram bom mesmo, um leve easter egg, né? Ó, vemos no Japão. Não, mas eles colocaram o episódio inteiro de Abarendia. Inteiro? Série. Não, eles comentavam o episódio. Que doideira, velho. Eles assistiam e comentavam, é verdade. Inteiro. Eu lembro assim de uma coisa assim, eu não lembro, tipo, nada do episódio, mas eu lembro dessa coisa de sentados assistindo e conversando. Terminando o Dino Trovão em 2004, em 2005 tivemos o Power Rangers SPD, Super Patrulha Delta. SPD Emergency! Baseado no Tokusou Sentai Decarendia. Que a música também era muito foda, por sinal. Eu nunca achei Decarendia. Ele é bem legal. Uma série futurista, né? Ele é de novo aquela coisa de policial, de você ter você ser uma organização pra isso. É, eu não sei se o Decarendia se passa no futuro, mas eu acho que não se passa no futuro. Ah, não? Acho que é uma polícia intergaláctica, se não me engano. Não se passa no futuro, não, tenho certeza. Mas esse SPD, de fato, é um futuro onde tem humanos vivendo com aliens e tem toda essa parte de um esquadrão de elite pra proteger a Terra. É, tanto porque no crossover com o Dino Trovão, eles voltam no tempo. Isso, exatamente. Mas uma coisa interessante é porque essa Power Rangers não é a equipe principal. Ela é chamada de equipe B. É, tinha uma equipe A que ela lutou, ela desapareceu logo no começo da série. Isso. Então a equipe B teve que ficar ali pra cumprir as obrigações de defesa. E aí você vê que, tipo, eles são uma equipe bem heterogênea, assim. Tipo, você tem o Jack e a Z, eles eram, tipo, moradores de rua, né? Eram trombadinhas, né? Trombadinhas. O Sky, que é o azul, ele é tipo aquele cara do exército mesmo. Ele é o... É, líder, mandão. É o mandão, certinho. Tem o Bridge. O verde, que ele era o maluco lá, que ficava de ponta doido. Cabeça. E você tinha a Rosa, que ela era bonita também. Também, hein? Pelo menos a nossa band aceitava alguma coisa, né, cara? Pelo menos, botavam boas Rangers Rosas. Yes! E eles eram, tipo, mutantes, não eram? Cada um não tinha um poder, assim? É, tinha um poder estranho lá. É, eles eram, tipo, né, mutantes, tipo, eram excepcionais, vai. Isso, cada um tinha um poder, assim, diferente. Cara, interessante porque tinha mais Rangers ainda de assistência. Tinha o Omega Ranger, o Shadow Ranger, a Cat Ranger. Mas o Omega Ranger, acho que só apareceu uma parte, eu acho. Rapidinho, mas ainda assim é um Ranger. E esse Omega, ele é tipo o futuro do futuro, né? Ele vem do futuro que já é o futuro. E pra mim o Shadow Ranger é muito foda também, cara. Era aquele cachorrão lá, o Dog Kruger. Kruger, né? O Kruger. É, não, era muito foda, porque ele era o cara. Ele era o cara. Ele chegava e salvava o dia. Uma coisa mais legal, cara, é que a equipe A, ela é vilã, Power Rangers. Isso, porra. Cara, isso é muito legal depois. Eu gosto muito do episódio que o Sky, ele fala que o pai dele é o Ranger Vermelho. Ah, sim. Quem era o pai dele, vocês lembram? Qual Ranger Vermelho era? Eu sabia dessa história. Era o Wes, não era? Coisa assim? Não, o Wes é 3000. É muito na frente. É, eu não lembro. Do futuro. Eu sei que, assim, o pai dele era Ranger Vermelho e ele ia ser o Ranger Vermelho. E ele acabou virando, tipo, Ranger Azul. Eu lembro que ele fica boladaço com isso até o episódio que o Jack deixa ele ser o Ranger Vermelho uma vez. É, tipo, é um episódio bem legal, assim. Ele fala que... Aí ele vê que ele realmente é... Aquela coisa do vermelho, ele não é só uma cor e o líder. Ele tem um peso e ele fala que ele não conseguiria ser o Ranger Vermelho. Como o pai dele. É muito, muito legal. Mas sério, ele tinha legal um power-up, cara, que eles pareciam um cara de SWAT mesmo, com aquelas armas de fogo grandona, de armadura. Ah, é verdade, é verdade. E vale lembrar, uma curiosidade... É que na série original, no Decarendia, eles não tinham esse upgrade. Só depois que... Ah, foi colocado no americano? É, só depois que eles colocaram na Guerra Secreta lá dos Gokai. Não tinha o upgrade. Foi lançado depois. Tanto que o West Power Ranger SPD é mais famoso do que o Decarendia, acho que lá no Japão. Por causa desses upgrades. Oh. É por causa dos upgrades. Tanto porque tem um episódio da Kibarendia que mostra o ator dos Decarendia. Ele fala, eu tô indo pra uma exposição pro lançamento do Power Ranger SPD aqui no Japão. É, ele fala isso. Ah, e o Sky, no caso, o pai dele era Time Force mesmo, né? Era o vermelho do Time Force. É, era o Wes. Uau! Era o Wes? Era o Wes. Sério? Ele fala que ele quer ser o Ranger Vermelho como um dia o pai dele foi no Power Rangers Time Force. Mas o Time Force não é 3000? É que tem que lembrar que o Wes, ele participou em 2000, em pouco. 3000 era no futuro deles. Ah, é verdade. Mas eles voltam pro tempo presente. E é verdade, é o descendente, tá certo. Ah, sério? Eu não sabia, não. Eu tinha lido isso em alguma vez. Isso é muito legal, tipo, é uma ligação bem legal. E legal o confronto da equipe A com a equipe B, os dois com power-ups. A equipe A usa já aquela roupa de SWAT mesmo. Eu gostei daquela batalha. Eles tinham um sistema de julgamento também, eletrônico. Até a doutora vira Cat Ranger, né? Sim. Só apareceu uma vez só. Não, e assim, e nessa série vale lembrar que a adaptação do comandante, né, o Dog lá, que era o cabeça de cachorro, né? É, o Kruger. A adaptação na versão do SPD, em relação à versão japonesa, é muito melhor. Não, da versão japonesa parece um fantoche, cara. Não, ele é um fã, é um aquele tem aquele tipo estilo de cosplay, é furry, fala, que é tipo de pelúcia. Ele é uma cabeça de pelúcia de cachorro, velho, é ridículo. Não, é muito ridículo, cara, é muito ridículo. Não. Eu vi Gokaiger e falei, what the? Como assim? Não, eu já tinha visto antes, cara. O pior de tudo que eu já tinha visto antes, aí quando eu vi na versão americana, eu falei, caramba, pelo menos o americano acertaram em alguma coisa. Com dinheiro, né? É, com dinheiro tudo é possível, né, cara? Eu vou ser sincero, os próximos eu não assisti inteiro, assim, por realmente não gostar. Não me chamou atenção. Bom, só pra falar então cronologicamente, que em 2006 então saiu Power Rangers Força Mística. All right, let's go, turn it que é o baseado no Mahou Sentai Madirendia, que tem críticas absurdas. Que nada mais é do que um Power Ranger de Harry Potter. Mahou Shoujo. Olha, assim, Mystic Force assistiu alguns episódios, achei uma merda, pra falar a verdade. É, são 32 episódios, coisa leve, e o pessoal criticando pra caramba mesmo. E tinha uma coisa bizarra que eu tava vendo, era... Tem um personagem chamado Mystic Mother, Mãe Mística, sim, né? Sim. Que é uma deusa de poderes que ajuda os heróis. Que lá no original japonês, né, ela é feita pela Machiko Soga. Isso, quem é Machiko Soga era a atriz que fazia Rita Repulsa original japonês. Antes dela falecer, que na verdade ela até faleceu em 2006. Só, né? Que aí o que o Power Rangers acabou fazendo fez que essa atriz, que era a mesma que faz a Rita Repulsa, disseram que a Mãe Mística era a Rita Repulsa. Caraca. Ai, meu rim. Nossa, meu rim. Senhora. Fez isso. Não tem o filme... no filme do Turbo, que no final eles são curados, ou é um episódio especial? Não, não. É no final do Power Rangers no espaço. Isso, que ela é curada. Com a destruição do Zordon, ele liberou todo o poder dele e acabou trazendo bondade a todo mundo. Então... Nunca aí aproveitaram isso pra fazer essa merda. Que, né? Bosta, cara. E aí no final, então, essa Rita Repulsa virou a Mãe Mística. Que bosta, beleza. Cara. Eu não sabia disso, não. Eu poderia ter vivido sem isso, cara. Aí em 2007 nós tivemos o Power Rangers Operação Ultra Veloz. Acho que a coisa mais relevante a se falar mesmo é esse especial de 15 anos que teve, em que apareceu o Adam. E mais um catado de cada um dos Power Rangers. Apareceu a que vocês gostam dela, que é a... Não, apareceu as duas que eu gosto, a Tori e a Kira. Aparece as duas. É, Tori. Não, e desse daí, desse especial de 15 anos, o verde do SPD virou vermelho. É, ele subiu de cargo, né? Ele disse, eu ganhei a promoção, foi ali, tá, foda. Mano, esse episódio é muito louco, porque eles deram um efeito especial na transformação do Mighty Morphin, velho, que, mano, ficou muito power. E realmente, é o único episódio que presta nessa série. Mas a presença do Adam é fácil de explicar. Tinha que aparecer o Tommy que todo mundo gostava, mas ele recusou. Então... Ah, mas acho que ele se guardou pra Mega Force. É, então, mas então quem apareceu, o segundo cara mais popular em Power Rangers? O Adam. É. O Adam. Né? Eu ainda acho que tem que ter o episódio Forever Pink. Forever Pink. Todas elas de lingerie. Mano, esse Forever Pink tá parecendo muita coisa de protesto feminista, mano. Parece aquela mina da Femen de Topless. Eita, olha, caraca. Puta vida. Em 2008 continuou no Power Rangers Fúria da Selva, baseado no Jukin Sentai Gekiringa. Olha, eu tô assistindo o Gekiranger, acho muito foda. E realmente, Power Ranger Jungle Fury, a transformação do óculos... É bizarro, né? Porque eles usam óculos pra se transformar. Mano, é muito tosco, cara. É muito tosco, né, cara? Velho? A mano, transformação é muito babaca, mano. Não eu dá, vi, cara. Eu lembro que, assim, eu vi pouca coisa. Aí eu vi a transformação americana, eu falei... Nossa, é isso. Eu fiquei tão indignado. Eu falei, não, vou procurar a transformação japonesa no YouTube. Aí eu achei, eu falei, não acredito. Não acredito que eles fizeram isso. Não, estragaram a série, estragaram totalmente. Ela parece mais engraçada, mas ainda assim tem muita coisa pra ficar bravo. Porque Gekiranger é uma série tão boa, cara, e faz um... Não é, enfim. É. Mas em compensação, a Disney fez em 2009 o Power Rangers RPM, baseado no Engine Sentai Go Hunger. A computer virus has built armies of robotic soldiers and taken control of our world. But there is still one place we can be safe. The domed city of Corinth. And the only hope we have left is... Cara, que eu achei muito engraçado esse essa série. Esse eu assisti, eu achei muito legal, cara. Sério. Cara, é muito... Não, é muito pouco. Conseguiram fazer bem legal a adaptação. Eu vi pouca coisa, mas... Muitos dizem que o RPM é baseado no Paulo Ricardo. Tá, zoeira. Ah, nossa, uhum. Velho, nossa. O olhar 43, né? Ah, meu Deus. Não, isso daí é pra galera dos anos 80, entender. Era pra ser uma precisava, piada. Precisava, né? É. Não tinha como. É, precisa, lógico, precisava. Mas, poxa, todo cast, então, todo podcast faz essa piada quando fala do RPM. Olha, mas eu lembro, o que eu lembro, assim, que eu tinha visto, eu não tenho noção de quão fiel ele é ao original, tá? Nada. Eu vou falar. Nada. Porque isso que eu ia falar, ele tem uma cara de americano que é incrível, de série americana bem produzida. Porque realmente, tipo, o Go Under é um lixo. É um dos piores sentais já feitos foi o Go Under. E RPM é muito bom, cara. Ele é meio chatinho. Eu vi algum pouco do Go Round, você olha assim, você... Pô, né? É, realmente o RPM ficou bem melhor que o original. Então, o RPM, além dele ter, assim, bons atores... Tirando o vermelho, eu não gosto do cara do vermelho. Mas, assim, você tem o cara que faz o preto, é um excelente ator. Porque ele tem a questão do trauma dele querer irmã, dele não ter memória. Sim. O cara que faz o verde... Ele não ter sido escolhido, tipo, ele ter ido na sorte é muito legal. Cara, sabe? O melhor Ranger verde, cara, que eu já vi. Porra, ele é muito engraçado. Porra, muito bom. Ele faz umas piadas assim. Não, porque toda vez que a gente se transforma tem uma explosão assim nas nossas costas? Não entendo isso, velho. Tem um episódio que eu acho que é fantástico, não sei se vocês chegaram a ver, que é um episódio de making of. Que ele contando como que é ser um Power Ranger, tipo, meio que contando metade da realidade e metade como se fosse real. Então ele fala assim, olha... Quando a gente se transforma, aí ele fala assim, ó, tem aqui um efeito que é de explosão que não é a gente que faz, tipo, é colocado, ele fala as lutas, é feito por profissional, não sei o quê. Aí ele mostra as lutas sendo feitas. Nossa. Não, e o legal é que ele chega... É um making-off, mas é muito bem feito e é divertido, cara. É legal que o Verde chega e fala assim, ah, nossa, o quê? Por que a gente tem que usar colante? É, porque lycra, né? Não é lycra! Não é lycra! É, então, é o... É o outro falando assim, por que esses Zords têm olhos? Não são olhos, são captadores de movimento. Não sei o quê. Um negócio interessante que tem de curiosidade, que na versão Goondia, é no último episódio da série, da japonesa, aparecem os dubladores dos Zords. Caraca. Que os Zords falam, e eles aparecem assim, como personagens interagindo com os Rangers, mano. Então dá pra perceber que assim, até a série japonesa, ela tinha esse toque meio mais leve, assim, em algumas coisas, né? Ela é muito infantil. Não, na série japonesa é infantil até demais, a verdade é essa. Essa série, ela realmente assim, é bem legal, tem uns efeitos bons, você vê que tipo, a situação deles ali, ela realmente convence de que eles estão na merda, sabe? E o legal é que essa série ficou boa, que pegou algumas coisas do Mad Max, do filme do Mel Gibson. Isso. É muito parecido com o Mad Max. Muito parecido mesmo. O futuro pós-apocalíptico, o cara de preto ali com um carrão foda. É, exatamente. É uma que eu não vi o final, mas eu achei bem legal, assim. Só faltou a cúpula. Dois entram, um sai. Mas interessante porque o protagonista mais maior é o Ranger preto, não o vermelho, o cara que mais se destaca. É verdade. É, e depois de tanta coisa ruim da Disney, ele conseguiu fazer uma coisa decente, viu? É uma surpresa ótima o RPM. Eu recomendo. Só que aí a Disney ainda tava com a audiência muito baixa, muito ruim, tava descartando o Power Ranger já. Em 2010 ele fez um catadão aí com o Mighty Morphin, cara que ficou tosco pra caramba. Aí, então, a Disney realmente cansou mesmo e decidiu praticamente abandonar. Só que aí a Saban foi lá e comprou de volta o Power Rangers. Comprou e já trouxe a adaptação do Samurai Sentai Shinkenger. Power Rangers Samurai. E foi uma bosta, né? É uma Americano bosta. Samurai, por favor. Saban começando com o pé esquerdo. É, Shinkenger é uma das melhores séries de Super Sentai. Sim, sim. E verdade. Vai, chega e faz uma merda daquela, cara. Aquela merda que você joga no ventilador e cai pra todo lado, sabe? Mas você viu como é da Saban? Ele trouxe já a parte em música já original em Power Rangers, uma adaptação. E trouxe o Book também nessa série. É, ele voltou, e né? Trouxe o sobrinho do Skull, um negócio assim, não é? É, porque o cara tá dando aula em faculdade, ele vai chegar, amigão. O cara tem um PhD, cara. Eu não preciso mais disso, obrigado. Dane-se Power Rangers. Apesar que, na boa, se tivesse voltado os dois, mano... Dava vontade de assistir a série só por causa dos dois, velho. Porque é... Mano, só por isso. Mas só o Book não dá. É, mas o irritante é o mesmo roteiro. É uma cópia, assim. Não, então, é no próprio Shinkenger que tem essa cena que se procurar no YouTube, mano, eu não lembro como tá o título do vídeo, mas se procurar no YouTube, tem essa comparação. Os caras mostram a sequência de luta com o monstro na versão original japonesa e mostra a sequência na versão americana. E você vê a carga dramática... Tipo, tem cenas que o personagem não fala nada, velho. É só tipo, visual com música de fundo, você vê a tensão. E aí, na versão americana, tanto os heróis quanto o vilão, antes da luta, durante a transformação, durante a luta, eles ficam fazendo diálogos heróicos, tipo, estereotipados, que deixa a série infantiloide demais, velho. demais. Até a participação do Cole, que é o Ranger Vermelho lá, como vilão da série, não ajudou em nada, né? É, e por fim, a Saban fazendo essa porcaria, acaba fazendo em 2013 Power Rangers Megaforce, que é baseado no Tensou Sentai Gosager. Uma coisa eu sei, Gosager é tá no mesmo nível de Goander em qualidade. É Gosager é muito fraquinho, cara. É, muito fraquinho. Os personagens não são carismáticos, os atores, tipo, você não consegue pegar carisma pelos personagens, velho. Você olha assim, você fala, amigão, você é transformado de Ranger, eu dou um tapa na tua cara e você desmonta, velho. Apesar que esse Mega Force ele tem alguns elementos de Gokaiger também, né? Eles já estão pegando algumas coisas por causa da série que fez sucesso. Não sei como a Saban, se ela vai, como ela vai adaptar a Gokaiger. Eu, sinceramente, eu tenho medo. Eu também. Medo. Porque, tipo, pra mim, Gokaiger, das últimas séries de Super Sentai, não só por ser uma série de nostalgia, mas ela foi uma série que, no roteiro, ela trouxe de volta muita coisa da série dos anos 80. E é uma série que, se você tirar as participações, a nostalgia, é um Sentai bom do mesmo jeito. É um Sentai bom com um clima de série dos anos 80. Isso que eu falo. Porque eu falo assim, que as séries de Super Sentai japonesas, durante os anos, elas perderam muito em roteiro também. Pra mim. Né? Eu senti muito disso, uma série ou outra que voltava. E a partir do Gokaiger, eles, tipo, se você coloca Gokaiger, se o cara falasse, ah, essa série saiu em 88, né? Você acreditava pelo roteiro, velho. Ela tem muito roteiro de série dos anos 80 de Super Sentai. Mas enfim, Mega Force, eu acho que os três primeiros episódios, depois eu. O primeiro episódio é uma cópia, um plágio muito, muito mal feito do primeiro episódio do Mighty Morphin. É a mesma coisa. Até o Gosei. What? O nome do Zordon é Gosei. What? Nossa, ó o nome dele. Gente, é sério, o nome dele é isso mesmo, Gosei. Ai, caramba. É isso mesmo. E ele chega e fala: nós temos que ir atrás de 5 adolescentes com garra. Ele fala garra. Isso também, né? É isso aí, 5 adolescentes com garra. É sempre assim. O Alpha do Megaforce é ridículo. Até aluno de computação gráfica faz melhor. É ridículo. E, cara, tem aquela coisa do azul ser um nerd, que parece muito Billy. É, tipo, eles tentaram, tipo assim, vamos voltar às origens, né? É, exatamente. Eles quiseram dar aquela coisa de nostalgia, que eu acho que não deu muito certo, cara. Ficou muito galhofa. Bom, eu quero que tenha o Tommy. Se tiver o Tommy, eu quero que tenha o Tommy. Não, vai ter o Tommy. O Tommy na segunda fase já tá garantido. Já? O Tommy na segunda fase já tá garantido. Infelizmente, com as roupas dos Gokaiger. Infelizmente, os Rangers vai estar aquela coisa. Bom, se ele aparecer, eu já fico feliz. E aí é tipo assim, e agora a partir do Mega Force eu tenho medo do que virar de Gokaiger. Eu sinceramente, por favor, não adaptem a Kiba Ranger. Sério, velho. Não adaptem a Kiba Ranger. Cara, nova fase da Saban tá preocupante mesmo. Não, eu acho que o Kiba Ranger, ele é tão nicho, mas tão nicho que eles não vão fazer isso. Cara, eu tenho certeza que eles vão pegar os personagens e vão inserir de alguma forma em alguma série de Ranger, velho. Ah, eles vão fazer piadas dos Power Rangers? Eles vão fazer piada dos Power Rangers, cara. Eles vão fazer, tipo, um cara que é um americano, provavelmente uma criança de 15 anos... não um adulto de 30 e pouco, que é fã dos Power Rangers, tem todos os bonequinhos, e ele de alguma forma consegue se transformar em outros Rangers, sabe? Considerações finais de cada um sobre Power Rangers. Eu não tenho nada contra Power Ranger, nada contra mesmo. O único problema é a Saban não estragar a série. E não plagiar o roteiro igual fez com o Samurai. Fazendo algo original deles e tal, legalzinho, eu até aprovo. Mas, pelo amor, estragar a série não vai. Não tenho nada contra, cara. Tanto porque, se não fosse Power Ranger, eu acho que nem estaria gravando esse cast, pra falar a verdade. É. Né, porque eu peguei a época da Manchete, né? O finalzinho da Manchete com Changeman, Maskman e Flashman. Eu alugava a fita deles, né? Mas o que me pegou mesmo foi o Power Ranger. Tanto porque eu lembro, eu assistia... Power Ranger, Mighty Morphin, por aí vai. Mas realmente eu tenho um carinho pro Power Ranger, mas não que ele seja bom. Que maravilha. É, eu acho que são coisas diferentes, são coisas diferentes. Gostar e ser bom. Assim, eu tenho um grande carinho, principalmente pela primeira temporada, né? Apesar das falhas que a gente até comentou de produção, tudo, mas marcou minha infância, fez parte da minha infância. Isso é fato, tipo, querendo ou não, Power Rangers é assim, algo que é quase, pelo menos pra mim, é quase como Chaves, né? Você sempre vai se lembrar. Sempre vai se lembrar de Power Rangers. Apesar que nem o Luigi, assim, não tenho nada contra. Não gosto de algumas adaptações muito mal feitas, né? Somente de roteiro, de infantilizar demais. Eu, como fã de Tokusatsu, que assisti muito Tokusatsu, acho isso babaca pra caramba. Gosto das melhorias que eles fazem em algumas séries, né? Que eles conseguem dar um upgrade. Mas assim, o futuro, vamos dizer assim, o futuro de Power Rangers é algo que eu temo. Muito. Eu temo muito do futuro de Power Rangers. Até com o Go Buster, que é uma série fenomenal, cara. Eu tenho medo agora, cara. Infelizmente. É. Temo o futuro de Power Rangers. Mas é isso aí, hora de morfar. Hora de morfar. Bom, sobre Power Rangers, eu queria falar que essas últimas versões de Power Rangers, tirando o RPM, que é uma ótima surpresa, o restante é meio decepcionante. É descartável, cara. Descartável até... Como eu falei, cara, das últimas, só o RPM que se salva. Porque ele é bom, cara. Ele é engraçado. Mas eu acho realmente, então, que essas gerações agora mais novinhas que estão ouvindo esse cast, se tiver alguém aí ouvindo o cast bem novinho, eles podem ver Power Rangers, mas é tão ruim aquela coisa, tão fraca... Talvez eu acho que esse cast é mais pra um pouco mais velho, uma coisa mais nostálgica, realmente. É, mais as séries antigas. Porque tem coisas legais, realmente, em Power Rangers mais antigos. O Power Rangers no Espaço, por exemplo, eu adoro ele, o Time Force também eu adoro. Eu recomendo ver, que legal. Aquelas versões iniciais, tá, ela é tosca, assim, então por isso que eu falo que é bom a parte de nostalgia, lembrar pra que você assistir, via. Dói no coração. As pessoas não tinham discernimento do dizer, é bom e é legal. Não, é legal, mas é não legal. É bom. Aí que tá a regra dos 15 anos, né, cara? É, literalmente, Power Rangers, as primeiras temporadas não passam pela regra dos 15 anos. Pois é, é bem evidente. Então, mas assim, é uma boa viagem, cara, no tempo pra discutir Power Rangers. Porque tinha umas coisas legais, tinha uns padrões ali, umas coisas clichês, um monte de vilão, um monte de protagonista que a gente lembra, gostava, um monte das histórias. As totosas. Realmente, totosas. Ou falar de... Uma coisa que eu também que eu acho falha, até que o Sage tá comentando das novas séries também, que eles não estão conseguindo pegar atores que consigam passar o carisma que os antigos passavam. Não mesmo, realmente. Isso tá sendo uma grande falha. A escolha de elenco tá sendo uma grande falha em Power Rangers. Cara, aquele Red de samurai é ridículo, cara. É ridículo. É ridículo. Não, é complicado, velho. Eu não queria chegar nesse caso, mas não tem eu gosto como, cara. Do samurai, eu gosto do pescador mexicano lá. Pescador mexicano. É, ele tem cara de mexicano, né, cara? É... Mas mesmo assim, era legal falar assim, a Saban no seu começo realmente fez umas coisas legais, avançando, a Disney realmente balanceou um pouquinho, decaiu, a nova versão agora da Saban é preocupante, eu não sei o futuro que vai dar. Só cortando um pouco, uma coisa que vale citar é que a Toei, apesar da Saban assim, ter estragado muitas séries, a Toei ela vem colocando alguns elementos de Power Ranger em suas séries. É que assim. Um grande exemplo é o Go Buster. É um exemplo mais claro sim, de. Sim, sim. Eles falam It's Morphin' Time. É, eu quando eu vi isso, na verdade, assim, eu não gostei de Go Buster. Mas assim, os japoneses estão pegando isso até pra tentar dar uma reformulada nos próprios Super Sentais. O que é válido, acredito eu que é válido. Assim, da mesma forma que os americanos às vezes podem pegar uma coisa ou outra das séries japonesas que são bem características da cultura japonesa e tentar adaptar pra americana. Lógico que não tentar fazer uns americanos samurais ou ninjas. Não dá certo, esquece. E pra fechar aqui, se você gostou do Power Rangers ou do Cat Power Rangers, espera um cast do Tokusatsu também que vai sair no futuro, espera um dia. E dá uma chance pro Tokusatsu. Assista o Gokaiger, cara, é muito legal, é muito bom, viu? Yes! Assistam Gokaiger, assistam... Você vai ver o Kamen Rider Oso e assistam Jaspion. Uma série de qualidade. Kamen Rider Jaspion. W também, Jaspion que é bom. É sagrado. Assistam Jaspion. Bom, Power Ranger, eu posso falar, sim, sem sombra de dúvida, que foi a minha primeira paixão. Assim, sabe aquela coisa que você ama incondicionalmente quando criança? E não, assim, você não vê defeito, aquilo é perfeito pra você. Eu tive essa sensação quando eu vi Power Ranger. Agora vem a musiquinha de fundo. My girl, talking about my girl. Meu primeiro amor. Isso, exatamente. Eu adoro, eu amava. foi a primeira coisa assim, que eu me lembro. Eu posso ter gostado de outras coisas antes, mas o que eu me lembro é realmente do Power Ranger. Assistir Power Ranger, de adorar, brincar de Power Ranger, querer ser o Power Ranger vermelho. Isso é muito marcante pra mim hoje, sabe? Eu olho, eu assisto o episódio do Mighty Morph original, você vê que é ruim, mas aquilo não deixa de te passar uma sensação boa de nostalgia, sabe? Você gostou daquilo e aquilo foi parte de você. Aquilo moldou o seu crescimento como ser humano. Ele fez parte da sua infância. A nossa geração foi marcada por isso. Dragon Ball, Pokémon, Digimon, Power Ranger estão lá. Podem não ser bons hoje. Serão coisas que, querendo ou não, ajudaram a moldar um pouco o caráter e nos dar certos valores, né? Que são coisas que hoje em dia as pessoas não consideram. Sim, exatamente. Hoje, pode ser que o jovem de hoje, ele seja moldado por Ben 10, por exemplo. Não falando que é bom ou ruim, mas é o que ele tem hoje. É o que os jovens gostam hoje. A criança, a gente gostava de Power Ranger, de Dragon Ball, de Pokémon, era isso. E a gente cresceu com isso, e até hoje. E a gente continua assistindo por muito tempo. Tanto que a maioria de nós parou ali no... Depois do SPD, mais ou menos, né? Que é... É, foi a que a gente 2005. Deu aquela... 2005. É que todo mundo teve que começar a trabalhar, teve que ter vida ativa, né? É. Responsável, mas não deu mais... Que a gente percebeu que as coisas são ruins, né? Que a vida não é tudo isso, né? É, que a gente, né, falou que se cheira, né? Mas também assistir o Força Mítica também não dá, né? Vamos para o NSPD, tá bom? Então, mas vamos botar aí que são entre quase... Vamos botar entre 8 a 9 anos que cada um de nós assistiu Power Ranger. Mesmo que uma série ou outra viu um pouco mais ou um pouco menos, mas foi algo que a gente foi assistindo. Você queria acompanhar, você queria ver o novo Power Ranger, o que que era, sabe? Você fala, pô, vai vir um novo Power Ranger, eu quero ver o que que vai vir. E você acaba gostando mais de um ou de outro, não gostando. Não, e é algo que até hoje a gente faz, mesmo a gente não assistindo as novas séries, por não dar tempo, até por ter perdido um pouco o tesão por ver as porcarias que tá saindo, né? A gente acompanha. Mas a gente ainda quer ver quem são os atores. Qual a adaptação que fizeram? A gente não consegue largar de vez. Cadê o Tommy? Cadê o Tommy, né? Você quer o Tommy de novo, né? Você quer o Tommy mais uma vez? Eu quero ver uma Ranger Rosa bonita. Cadê? É. Vamos ver, né? Então, é uma coisa que, assim, por mais que a gente fale que hoje não tá tudo isso, ela marcou todos nós aqui mais do que, assim... Tem gente que não gosta do Panda, por exemplo, que nunca gostou de Power Ranger. Então, é uma opinião, cada um gostar. Mas é, nós quatro aqui, eu acho que eu posso falar que marcou. Eu não tive tanta experiência de ver as versões originais, como vocês tiveram, assistiram mais. Mas ainda assim, eu acho que a gente fala de Power Ranger, ele é importante pra todo mundo, e a gente recomenda aí pra, pelo menos, por mais que seja ruim, dá uma relembrada. Acho que vale a pena você pegar, assim, ver pelo menos os especiais, talvez o Forever Red, ou o episódio do Dino Trovão que reexplica tudo. É uma sensação boa de relembrar isso que foi tão marcante pra gente quando crianças. E normalmente, né, cabeça, o povo que assistiu essa nova safra aí de fãs de Tokusatsu, vem tudo da geração Power Ranger. Sim. A nova safra é tudo que veio Power Rangers e falou... Nossa, eu quero saber mais o que é isso. E acabou na internet achando Super Sentais. E essa mesma safra que xinga Power Ranger. Sim. É a mesma safra. Eu, pelo menos, eu comecei com os Tokusatsu em si. Eu também, mas eu não sabia o que era. Não, pra mim era um bando de heróis japonês. Sim, eu sabia que era no Japão, eu sabia que eles estavam no Japão, mas tipo, eu não sabia que era Tokusatsu, não sabia que era Super Sentai. E era divertido do mesmo jeito. Eu acho que o Power Ranger, ele conseguiu acertar a nossa geração. Ele encaixou perfeitamente com o que talvez a nossa infância precisava, ou nossos gostos. Ele foi... É difícil você ver uma criança que, assim, detestou o Power Ranger, sabe? Ele encaixou com muita gente. Power Rangers foi a fórmula certa no tempo certo. Exatamente. Era aquilo, a gente precisava daquilo e a gente absorvia aquilo. Bom, mas eu acho que é isso, pessoal. Foi um cast grande, batendo quase recordes, acredito eu, das nossas gravações. Um cast que todo mundo gosta de falar, é um assunto que todo mundo, apesar da gente brincar, xingar e falar mal dos novos, a gente gosta, tem uma nostalgia. Ah, e antes de terminar, só um lembrete que foi algo pra ver como a nostalgia sempre tá voltando. Que na época do Mighty Morph a gente tinha os bonequinhos que viram cabeça. E no Samurai fizeram esses bonecos de novo. Sério? Sério, isso coisa. É foda. E eu lembro, realmente dessa parte dos bonequinhos que viram cabeça. Eu tinha todos. Eu tive todos. Eu lembro também. Que minha mãe comprava todos e eu tinha um centro de comando. Nossa, o centro de comando eu não tinha. Eu tinha um centro de comando quando eu era pequeno. E tinha até o Zordon falando lá em inglês, né, sei lá. Era muito legal, cara. Que foda. Eu tive uma infância que Eu tive uma infância muito boa, cara. Eu tive uma infância muito boa. É, eu também. Tive muitos cavaleiros de ouro. Olha só. Tinha muitos bonequinhos do cavaleiros. E infelizmente tudo quebrou. Seu burguês. Infelizmente. Seu mug. Não, seu mug. Seu mug. Que coisa. Felizmente eu tive uma infância de inveja, provavelmente. Uma infância abastada. Mas tudo bem. É, bom, pessoal. É, acho que a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. Luigi, muito obrigado pela sua participação. Então, se vocês gostaram da participação do Luigi, ou se a gente falou alguma merda, entrem lá no Ota Crazy. No e no Dollars e mandem e-mail te xingando. Pode xingar, porque eles sempre me xingam, cara, então, incrível. Então, se todo mundo xinga o Luigi, igual a gente xinga o Mug, é a mesma coisa. Dylion, muito obrigado pela sua participação. Sempre é bom ter o profissional, o entendedor. Nossa, com a gente. O profissional, tipo, me senti um estudioso, tipo, tô fazendo mestrado em Tokusatsu, né, velho? É, tá ligado? O trabalho de TCC dele vai ser de Tokusatsu, né, cara? É muito bom a gente ter um especialista assim. Brigadão. Obrigado, mano. Sempre um prazer estar participando dos cast, curto pra caramba. É sério, qualquer dia pode chamar. Principalmente pra Dragon Ball, pra usar o Mug. Opa! Sempre. Opa, usar o Mug, sempre. É uma atividade sempre, né? Rotineira e divertida. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês terem escutado até aqui. Fiquem agora com a caixa de entrada e até semana que vem. Falou! Falou! Falou! Falou. Que beleza, que beleza. A vida não é justa, eu já digo desde já. Não é justo. Só assim pra eu participar, cara, só assim. Senão não tem como, não consigo. E eu já reparei que acho que das vezes que você participou, só uma não foi comigo, né, Fer? Acho que sim. Enfim, sem muita demora, cabeça, se as pessoas que não só acessam a gente por feed quiser nos encontrar, onde que elas têm que ir? No www.projetoxpodcast.com.br ou no Google. E se a pessoa quiser nos mandar um e-mail, cabeça? Tipo, dar feedback, xingar o Mug. Não pode mais, não pode mais. Não pode mais, desculpa. Falar do Mug não pode mais, vocês vão entender. Mas pra mandar um e-mail, um recadinho pra gente é no contato@projetoxpodcast.com.br ou no formulário do site que a gente já falou agora há pouco. Se ao contrário de mim você é usuário do Twitter, você pode seguir a gente no @projetoxpodcast, que normalmente o Seiji tá lá. Porque o Seiji curte o Twitter. É isso aí. Nós temos Facebook, nós temos uma conta no Facebook, é o facebook.com/projetoxpodcast. Sempre tudo minúsculo, tudo juntinho. Sem mais demoras, quais são os nossos parceiros, cabeça? Os nossos parceiros são a Anypare, o Dollarcast, o Legcast, Ota Crazy, o Mini Clouds, Level 1 Podcast, o Omega Cast, o Tacologia Cast, o Coffee Unlocked, Clamp Project e o Coletivo Cult. Quais são os recadinhos dessa semana, cabeça? O primeiro recadinho é que, se vocês estão escutando isso no dia de lançamento, tá muito perto do Up ABC, que vai acontecer em Santo André, na FAINC, nos dias 1º e 2º de junho. E nós estaremos lá fazendo a cobertura do evento. Bom, eu só vou estar lá no domingo, mas estarei lá no domingo. Eu também estarei lá no domingo e não sei no sábado, porque pessoas normais têm que estudar. Estudar? Sério? É, tem pessoas no mundo que têm que estudar, né? Bom, mas o Mug com certeza vai estar lá sábado e domingo, talvez outro pessoalzinho aí do Projeto X também vai estar lá sábado e domingo. Então se tu vê o Mug, grita, Mug, sua linda. Sua linda, sua isso fangirl. Aí. Mug, sua fangirl. Eu acho válido. Eu acho um grito válido. E por falar em Mug e Fangirl, o Mug, ele participou lá do Rádio Cult, no Coletivo Cult, de um programa que, cara, é perfeito pra ele, uma temática perfeita pra ele, que é Eu Sou Fanboy Fangirl, cara. Pro Mug, cara, super válido esse tema. Vão lá, escutem, o link vai estar na postagem. E vejam o Mug endoidando lá. Ele transformou o cast em One Piece, que filha da mãe. Ele não deixou a menina falar. A menina lá não falou com que galera fanboy. O Mug não deixou. Coitada da menina. Só porque ela era fã da Jane Austen. E o Sr. B, Sr. B, tá guardado. O seu tá guardado, viu? Você sabe do que eu tô falando. Tá guardado. Além disso, o que nós tivemos, a matéria do Bira. O Taste novamente fez uma postagem de cosplay, agora com um cara, o Zack Cloud Seth, que é a mistura do Zack com o Cloud com o Sephiroth do Final Fantasy. Vale a pena, assim, quem curte cosplay, essas matérias são muito boas. Esse cara tem uns cosplays muito bons. Assim. Enfim, pessoal, confiram lá, tá bem legal a entrevista, como todas as outras já que o Taste tem trazido. Mas vão lá, confiram a matéria, tá link na postagem também, ou entra direto no Projeto X Podcast, tu vai encontrar. Demora, porque hoje o podcast já foi gigante e a gente tem um monte de coisa pra comentar ainda. Vamos para os e-mails. Cabeça, pode ler o primeiro. Começando pelo e-mail da Carla, que mandou o e-mail com agradecimentos como o seu subject. Ela falou: Olá, pessoal, sou a Sakura Yuki, ou Carla. Eu quero dizer que desde que eu vi o podcast 30 sobre Clamp, foi o primeiro que eu vi de vocês, eu tenho visto a maioria dos seus podcasts e estou amando demais o trabalho de vocês. A equipe toda é bem unida e fazem tudo ser muito divertido. Eu amo muito e aprecio o trabalho de vocês. Obrigada pela atenção. Olha, muito legal receber um feedback assim de uma pessoa que chegou, sem ser muito fã da mídia, ela chegou pelo tema e ela se interessou pelo resto e tá gostando. Ela já tinha comandado aqueles comentários pelo Facebook, lembra? Exatamente. Cara, muito legal. Muito obrigada, Sakura, ou Carla, não sei como tu prefere ser chamada, né? Mas, enfim. Muito obrigada. A gente faz o trabalho, acho que a gente se dedica bastante. A gente... É que todo mundo trabalha, todo mundo faz faculdade, estuda. Quer dizer, nem todo mundo, mas todo mundo trabalha, pelo menos tem muita coisa pra fazer. Tem pessoa que não estuda, né? Pessoas que não estudam. Eu não sei de nada. Eu não tô ouvindo. Mas assim, a gente faz com muito carinho mesmo, porque a gente gosta de fazer, a gente gosta de conversar, de falar, e aqui, tirando algumas exceções, eu não gosto de umas pessoas na staff, mas enfim, isso fica quieto. Isso. Eu não gosto de umas pessoas. Tem uns fanáticos por aí que eu não gosto. É, mas acho que a gente faz com muito prazer, e é muito legal quando a gente tem esse tipo de retorno, o pessoal falando que gosta do nosso trabalho, né? A gente se sente muito feliz ouvindo isso. Com certeza. Próximo e-mail é do Tizar Campos. Muito diferente, né? Coisa. Bom, desta vez eu sei e foi cedo. A resposta é fácil. Power Ranger. Dinossauros referem aos primeiros Rangers que existiram, cores as cores de cada um. 20 anos é o tempo que faz desde que lançou o primeiro Power Ranger. Enfim, robôs gigantes também ajudou. Pô, cabeça! Tu fica dando dica, tu já tava fácil, tu ficar facilitando. Droga, mais desculpa, ainda. Foi mal, hein? É, mas como vocês perceberam, ele de fato acertou. Quanto ao cast, gosto muito de ambos. Porém, sou mais centrado em mangás, mas tem algumas séries de HQ que me gosto muito. Até já deixo uma dica para um futuro podcast, que é The Walking Dead. Mas eu falo da HQ, que pra mim é bem melhor que a série. Tá anotada a sua dica? Quem sabe, quem sabe? Eu não li, mas porém essa aqui, a segunda sugestão dele, eu apoio, que é... Também gostaria de ouvir um cast sobre Game of Thrones, uma ótima série de livros, que foi uma das poucas que me fez ficar realmente bravo com o livro, pra não falar puto. Prometer parar de ler de raiva e 10 minutos depois estar lendo de volta pra saber o que acontecerá em seguida. Cara, eu te entendo. Ele mata todo mundo, velho. Ele mata todo mundo e tem vezes assim, ó. Eu só vou dizer um negócio. Aquele capítulo do Bran, tu sabe? Quem leu sabe o capítulo do Bran. Eu lembro que eu comecei a procurar freneticamente o próximo capítulo dele, porque eu entrei em pânico, porque eu não acreditava no que eu estava lendo. E graças a Deus, ufa, deu um alívio. Mas, cara, olha, Game of Thrones, a gente ainda tá estudando, a gente vai fazer uma preparação, Porque, querendo ou não, aqui na staff eu fui a única que leu os livros. Eu tô implorando pras outras pessoas lerem, né? O pessoal acompanha a série e tal, mas... Vamos lá, quem sabe? Quem sabe eu consigo? É o meu desejo de fazer podcast sobre livros, cabeça. Meu desejo. Ia ser muito legal um cast de One Piece, apesar de imaginar que só o Mug concordaria comigo. Devo dizer que sou um grande fã da série e digo que, de fato, pra gostar de One Piece tem que ter coragem de começar, apesar de que a qualidade da série é crescente e o mundo é muito bem explorado pelo autor, fugindo de literaturas lineares que nem Naruto ou repetitivas como Bleach. Enfim, mais um bom cast e espero desta vez conseguir ter sido o primeiro a acertar. Não é possível errar sobre a série que marcou minha infância toda. Uma boa noite e fiquem com o Zordon. Olha, tu foi o segundo a acertar, porque teve uma pessoa que conseguiu ser um pouquinho mais rápido que tu. Sobre o cast de One Piece, cara, a gente fala muito mal de One Piece porque a gente gosta de magoar o mundo. Exato. Esta é a verdade. Mas a gente gosta. Eu não gosto. Eu gosto, sim. Mas o Cabeça gosta, o Panda voltou a ler agora One Piece, o Rods acompanha, o Sage acompanha. Então, assim, ó, muito provável que, não tô prometendo, por favor, não estou prometendo para agora, nem para o próximo mês e muito menos para o outro, porque, enfim, nosso planejamento já tá meio acertadinho. Mas, com certeza, vai ter um podcast sobre One Piece. Sim. O próximo e-mail é do Rafael Taira, que está mandando e-mails com frequência para nós. O Rafael Taira, ele mandou vários e-mails, a gente leu todos, só pra entender, mas a gente vai ler realmente aquele que fala do feedback referente ao podcast anterior, porque senão vai ficar muito extenso, porque a gente teve muitos e-mails. Então, Taira, a gente leu os seus e-mails, ok? A gente só não está lendo para todo mundo. Ele começa pelo seguinte: vejo que a principal diferença entre animes e comics é o nicho para que eles são feitos. O mangá tem os seus tipos, shonen, seinen, shoujo, kodomo, josei, enquanto os comics, em geral, americanos, de super-herói, são feitos para o público jovem masculino, né? Ou seja, eles seriam o shonen, entre aspas. Pelo meu ponto de vista, mangá lá no Japão talvez seja até mais barato do que no Brasil. Ah, bem provável. Tudo é mais barato em outros lugares. E a gente tem que levar não só a questão de ser barato, mas com salário mínimo. Isso influencia muito. Não, e não é só isso. Tu tem a questão da distribuição, que foi cortado no cast, mas a gente falou. Vocês têm que entender o seguinte: o Brasil é um país gigantesco. Continental. Distribuição aqui é muito cara. O Japão, cara, é um país minúsculo. Distribuição lá em compensação é muito mais barata. Eu acho que as pessoas às vezes não avaliam essas coisas. Fora assim, que o produto, quando vem pra cá um mangá, você tem que pagar pro autor pra poder usar. Ou seja, você tem que colocar esse custo a mais na produção, né? Um custo que a gente tá pagando. Continuando, o principal ponto forte dos comics, e que eu tenho interesse, é essa salada mista que vira e mexe, vemos mesmo personagens desenhados por diferentes escritores e autores, e que me dá um quê de incoerência, mas ele falou que é bom, mas bom. Continuando, e acho a história de mangás mais coerentes e mais confusas. Eu não entendi muito bem o que você tentou dizer, tá? A gente tentou. É. Bom, tente explicar talvez no próximo e-mail. Bom, e o ponto de um autor só fazer um mangá até o fim colabora para que a história seja mais coerente e a montagem dos quadrinhos é realmente menos confusa. Ah, aí ele fala, de fato, os três mangás mais famosos e conhecidos são Capitão Tsubasa, Slam Dunk e Ashita no Joy. E Shihaya. Pra mim, Shihaya é melhor que esses três, tá? Shihaya é melhor que Slam Dunk. Haters, venham! Seiji, pode reclamar, não me importa. O melhor mangá de esporte é Shihaya, ponto. Acabou, e depois é Kuroko no Basket. Ponto. Não quero saber. Bom, ele falou aqui que Capitão Tsubasa, ele é tão famoso que ele tem o Oliver, tem uma estátua no Japão, que até tem ele deixou um vídeo que a gente vai deixar na postagem, porque realmente ele foi muito importante pra difusão do futebol no Japão, ele tem um peso enorme no esporte. E ele fala que os favoritos dele de futebol, de esporte, são Capitão Tsubasa, Prince of Tennis e Hungry Heart. Hungry Heart é o anime de futebol da Puma, que todo mundo usa material da Puma. E Prince of Tennis é divertido, apesar de ser tipo mega overpower, todo mundo com poderes no tênis. Ah, mas o que é Capitão Tsubasa? Com poderes também, é. Exatamente. Total essa, poderes, essa é a graça, né? Bom, aí ele falou que se a gente quer Senseiya bem desenhado, ele aconselhou o episódio G, que é desenhado por Megumo Okoda. Okada, porque ele fala que os 5 traços mais bonitos de mangá no Japão são Megumo Okada, Nobuhiro Watsuki, de Rurouni Kenshin, Hiromu Arakawa, de Fullmetal, Chichikubo, do Bleach, e Shotaro Ishinomori, de Kamen Riders, no plural. Aí ele continua que, pra deixar o Mugi irritado, ele fala que o Kurumada desenha tão bem quanto o Oda. O Oda desenha mal pra caramba também, gente. A gente tem que concordar. O problema é que o Kurumada não sabe, não manja de roteiro. Nossa, ele é muito mal, sério. Ele escreve muito mal. Os roteiros dele... O traço é melhor que o roteiro. Então é isso. Muito obrigado, Taira, pelos seus e-mails, no plural. É bom ver que o pessoal, realmente, você... manda muitos e-mails, o pessoal tá gostando de mandar e-mails que a gente tá lendo, muito obrigado. E o próximo e-mail, Fer, é de quem? Próximo e-mail é do Roberto Zurita, ou o Fujin, né? Olá, PXcasters, aqui sou eu, Fujin, mais uma vez pra falar sobre o cast 38. Vixe, tudo isso já? Vale. Bem, eu não tenho muito pra falar sobre comics, porque eu não leio, apesar de ter vontade de ler algumas histórias fechadas, como Watchmen, V de Vingança, ou até mesmo Sandman e The Walking Dead. Bem, o motivo pelo qual eu prefiro os mangás é por causa da variedade de temas e também por serem, em sua maioria, histórias fechadas e com um objetivo claro. Por exemplo, em Slam Dunk, o objetivo é ganhar o campeonato. Em One Piece, é se tornar o rei dos piratas. Sério? Esse é o objetivo? Em Dragon Ball, é coletar as esferas do dragão. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Ok, acho que no primeiro até era pegar as esferas do dragão, mas depois, a partir do Dragon Ball Z... Depois virou, tipo, vou ser o mais forte. As esferas do dragão é só pra reviver o Kuririn todas as vezes que ele morre. Só o Kuririn e o Yanke. Sim, existem mangás episódicos como Sketch Dance e Assassination Classroom, e mangás com sagas independentes, como ocorre nos comics americanos, de heróis, principalmente, por exemplo, Toriko e Samurai X. Mas é sempre bom ter um norte, e é disso que eu sinto falta nas comics, que tiveram que abrir mão disso para poder se prolongar até o infinito. É, de certa forma, você tá certo. Realmente, a questão do infinito é importante, porque seria muito estranho você ter uma motivação que há 70 anos não chegou. Na verdade, tem uma motivação, só que é uma motivação aberta. Por exemplo, Batman, ele quer limpar a gota. O Superman, ele quer viver e proteger as pessoas, sabe? Ele não tem uma motivação de ser o rei dos piratas, que ele pode galgar isso aos poucos. Na verdade, é uma coisa muito mais aberta. Realmente, a variedade de que os mangás conseguem ter é muito maior. Mas tem comics também, é que a gente falou de comics de super-heróis, mas você tem quadrinhos aí europeus ou quadrinhos americanos mais undergrounds que falam de coisas totalmente diferentes, coisas que você não imagina, assim. É que a gente fala de super-herói, realmente ele é bem limitado o escopo de histórias que a gente tem dentro dos comics de super-herói. É aquilo, né? Tu tem nos quadrinhos americanos essa predominância dos heróis, mas isso não significa que eles só falem sobre Exatamente. Isso, né? Exatamente. Agora a gente vai pra uma categoria de e-mails que foi uma coisa que predominou essa semana, que é o Greenpeace do Mugi. Vocês vão entender. Salvem as baleias. Salvem as baleias. Ou não, desculpa, salvei o Mugi. Começando pelo William Kenji Damer Tanaka, que mandou um e-mail no fundo preto escrito em laranja. E aí, pessoal do Projeto X Podcast. Já faz um longo tempo que comecei a me ausentar de comentar nos podcasts. Na verdade, só enviei o único e-mail lá nos primórdios do Projeto X, antes mesmo do final do ano passado. Olha aí. E exatamente por isso, aceito todas as cutucadas indiscretas de vocês. Afinal, a gente entende que o salário de um podcaster é o feedback do público. Se algo justifica a periodicidade de lançamento dos podcasts e comprometimento de vocês em nos oferecer discussões tão bacanas, provavelmente não é o retorno financeiro, né? Pois então, aproveitando o ensejo, olha aí, ou a melação do primeiro parágrafo, gostaria de dar os pitacos dos últimos casts lançados que mais me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, parabéns pelo cast de comics e mangás. A discussão, embora acalorada no início, culpa da Fer que deu cutucada. A gente comentou que não ia falar mal, ela já fez, eu gosto de coisas com final. Que feio, Fer. Mas isso não é falar mal, eu fui sincero. What a shame. Estou com vergonha. Acabou se estabilizando e entusiasmado, em nenhum momento foi rude, pelo menos para mim, que sou leitor. Ainda que não especifique assíduo muito mais de mangás do que de comics, não me pareceu que houve uma supervalorização destas ou daquelas mídias. Aliás, reconheço a importância dos comics como uma mídia diferente da dos mangás, e sei que cada uma carrega peculiaridades que a definem perfeitamente. Por isso mesmo, não consigo pensar que tal mídia possua pontos negativos ou positivos. Dessa forma, seria o mesmo que dizer que literatura seja superior ou inferior em alguns pontos em relação ao cinema ou vice-versa. Mídias são mídias e pronto. E se elas conseguem de algum modo repercutir no seu público consumidor, gerando entretenimento, prazer, engajamento ou qualquer outra coisa, elas cumprem o seu papel. E só pra concluir essa parte, queria só relembrar, e sei que vocês falaram isso no cast, que HQs não se resumem a comics de super-heróis. Obviamente, as HQs de super-heróis possuem um público consumidor muito maior do que a de outros gêneros, mas muita coisa boa vem sendo produzida fora desse âmbito. Exemplos, além dos clássicos Tintin, Spirit, Asterix, nos últimos tempos me chamou a atenção algumas obras isoladas, não serializadas, como Scott Pilgrim. O grande problema é que Tintin e Asterix não são americanos. Tintin é belga e Asterix é francês. Spirit é, porque ele é do Will Eisner. Ele é até mais antigo do que a maioria dos super-heróis, mas eles são o Asterix francês e o Tintin belga. Eu entendi o que você quis dizer. Na verdade, eles são HQs diferentes, né? Em outros formatos, com propósitos diferentes. Scott Pilgrim a gente até já falou aqui. Quando, aí ele ainda fala de Quando Eu Cresci e Persepolis, que são duas obras também ímpares. Ele continua. Claro que comparando o mercado de quadrinhos norte-americano com o de mangás japoneses, o alcance dessa última mídia é muito maior na Terra do Sol Vermelho. Isso se explica pela importância do mangá na cultura, para a cultura japonesa, mais aceito pela população local e lido por um público bem diverso, que vai desde otaquinhos fanáticos por One Piece até meninas sedentas por josei bem roteirizadas como Shihaya Furu. Ainda bem que você botou bem roteirizados, tá? Porque eu não sou uma menininha sedenta. E eu vejo Shihaya Furu, tá? Eu acho... Oh! Oi? Oh, não falei nada. Uh-huh. Não falei nada. Em parte, isso se expressou no Japão com a diversificação de gêneros e histórias. Nos Estados Unidos, ainda que existiam HQs extremamente competentes, que não são os super-heróis, a população total continua possuindo certo preconceito com a mídia, visto pela maioria como uma coisa de criança. Ora, histórias de super-heróis são muito complexas, e do pouco que li, até pelas influências do Cast 51, li O Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, V de Vingança, posso afirmar que muitas delas não deveriam ser recomendadas para criancinhas de 7 anos. Até a gente falou que Piada Mortal é mais de 18. Por favor, gente. Mas quem não se interessa por super-heróis, será que consegue entrar em contato com o mercado restante de HQs? Acho que dificilmente. Digo isso por mim. Não pretendo acompanhar nenhuma grande franquia como Batman, Spider-Man ou X-Men. Já desisti de tentar de ler e depois de me perder um montão de vezes com ela. Tudo que li de HQ foi conseguido ou de scans americanos ou comprando por preço salgadinho de editoras nacionais, como a Companhia das Letras. Enfim, gosto muito de HQs, não necessariamente as de super-heróis, embora reconheça a qualidade delas. Entretanto, pela congruência e universo ilimitado dos mangás, eu espero, né? Ainda prefiro os mangás japoneses. De qualquer forma, recomendo a todo mundo que tem medo de comics que comece a explorar essa mídia. Tem muita coisa por aí, basta galgar e procurar com calma. Como a gente falou, tem que meter a cara. Você vai ter que começar a ler... Galgar. Galgar. Galgar. Galgar, muito bom. Mugi, você sabe o que é galgar? Bem, acabei me estendendo demais, mas em relação ao último podcast, isso era tudo que eu queria dizer. Além disso, quero dizer que foi o meu favorito dos últimos 15 que escutei. Olha só, que legal. Porém, curti muitos outros, e se vocês não se importarem, eu vou estar rapidamente o que me chamou a atenção dos dois casts anteriores. Pokémon. Quase morri do coração quando li o título. Vocês nem imaginam a importância de Pokémon na minha vida gamer. Foi por causa dessa franquia que ganhei meu primeiro Game Boy. Ansioso pela continuação. Bem que dá pra vocês fazerem um cast exclusivamente dos games, né? Pior que dá. Se a gente fizer um cast só explicando a mecânica, a parte por trás, dá pra fazer um cast fácil. Ele ainda continua com o podcast 30 de Clamp. Ele adora o Clamp. Podem dizer que é coisa de menininha, mas se não fosse Clamp, provavelmente Shoujo Mangá não seria o mesmo de hoje. Sakura e Guerreiras Mágicas fizeram parte da minha infância. E de quem não? Então é isso, parabéns para todo mundo. Projeto X já faz parte da minha vida. E antes de ir embora, só mais uma coisa. É aí que vem. Os ativistas, eles começaram a se movimentar. Parem de bulinar o Mugi. Por quê? Então, ó, ele vai explicar. Eu entendo que o garoto fala besteira sem fim, mas já tô achando que a reação de vocês às idiotices comuns do menino meio exagerada. Para falar a verdade, não imagino um cast sem o Mugi. Imagina, vocês podem até se irritar, mas para nós ouvintes, toda vez que essa criatura se presta a falar coisa nada a ver no meio de uma discussão séria, dá uma descontraída muito divertida. E na mesma toada, por favor, não juntem o Mugi cabeça na caixa de entrada. Oh! Advertimos que isso não faz bem aos nossos ouvidos. Pô, não é assim também. A gente não fala tanta besteira no Naka. Tem que ler o final. Leia. Abraços, William Kenji Tanaka, Rio Grande do Sul. Ah, é por isso. É por isso. Agora. É isso, eu entendi. A gente já explicou isso, mas a gente vai falar. A gente não bulina o Mugi porque a gente não gosta dele. É o contrário. É porque a gente gosta dele, a gente gosta de zoar. E ele também não liga. É uma brincadeira com carinho, com amor. É uma brincadeira saudável, gente. Mas, ó, se vocês querem tanto, eu vou tentar. Eu juro que eu vou tentar pegar leve com ele. Mas, ó, se a gente deixar ele sem controle, isso aqui vai pra um nível inimaginável de maluquice. Bom, o outro ativista é o Felipe Santos. Boa noite, locutores do Projeto X. Mandando um e-mail para falar sobre os podcasts 37 e 38. Bem, falando elogios inicialmente, queria dizer que foram dois ótimos podcasts. Foram ótimas conversas, bem interessantes, cultas e com seus momentos engraçados na hora correta. Friends, ótima série, concordo em ser a melhor série todas no gênero comédia. Comics e mangás, meu vício semanal da banca, um podcast muito bom, estão de parabéns. Vocês foram o único podcast que conseguiu abordar os dois temas sem ficar falando quem é o pior e que o outro. Agora quero deixar duas críticas. Lá vem. A princípio, eu não gostei muito da participação do Sr. Nerdmaster. E, agora vem lá de vem. Novo, o ativismo, né? Outra coisa que eu queria falar é que eu percebo uma certa cultura de maltrato com o Mugi. Praticamente um bullying com ele. Às vezes, acho até que pegam pesado demais com ele por coisas muito banais. E como os dois podcasters que mais gostam do Projeto X são o Rods e o Mugi, no dever de falar alguma coisa. Olha. Bem, é isso e continue com esses excelentes podcasts. Nem preciso falar que a dica é ridícula sobre fucking Power Ranger. Então, como a gente acabou de explicar, nós vamos tentar não encher o saco do Mugi tanto. É que, cara, sério, às vezes pede. É difícil. E agora, continuando com o e-mail do Matheus Murozak. Olá, pessoal do PXP. Meu nome é Matheus de Carvalho, a.k.a. Trionaut, 16 anos, São Paulo. Não sabia muito bem qual seria o foco do cast ao ver o tema. Comics e mangás, achei que estariam fazendo um debate sobre qual seria melhor esse tipo de coisa. Fiquei bem impressionado com o resultado final, principalmente pelo tamanho de informação sobre distribuição de comics que eu não sabia. Já fui mais fã de mangá. Hoje me contento mais com os favoritos mesmo. E estou recentemente numa vibe de comics. Ah, então sou suspeito para falar. Acho que mangás são um pouco melhores pela diversidade. Posso, por exemplo, ler um mangá sobre um gari com a bandana na testa. Cara, essa é a melhor definição de Naruto ever. É só isso que eu tenho pra comentar. Pronto, pode prosseguir. Vamos lá. Sobre um homem de história, sobre um menino pássaro mais humano do que eu próprio. Enquanto nas HQs, o máximo de diversidade que encontramos são os títulos da linha Vertigo. Esse é um fator prejudicial das HQs, como vocês mesmos disseram. O importante são as vendas e não a qualidade. Não que não ocorra no mangá. Ocorre. Muito. Pra caralho. Acho que meu tempo lendo mangás contra meu tempo lendo HQ também pesa bastante. É, assim, não é bem que o mais diversificado que você acha é a linha Vertigo. Também não é assim. Tem muita coisa fora disso. Só que elas são coisas mais underground. Você não acha tão bem por aí, ó. Dois exemplos que eu acho que eu vou citar aqui de coisas nacionais. Magnetar, que é uma graphic novel do Astronauta, que é fantástica. Pra quem gosta de uma coisa mais séria. E tem uma que é Bando de Dois, que chama. Que é uma história falando do cangaço. Cara, é muito boa. Agora, como esse meu já foi um pouco menor do que estou acostumado, decidi dar uns chutes. Pensei um pouco sobre a dica e cheguei a dois chutes. Ambos bem próximos, ó. A gente fala que a dica tá fácil, tá ridícula, mas tem a galera que erra. Pô, o cabeça falou de robô gigante, galera. É inevitável, mas vamos lá. Sério? Vamos lá. Um deles seria Jurassic Park, um filme de dinossauro que está ganhando a versão 3D e que estreou há 20 anos. Cara, da onde as cores? Por quê? Já o segundo... é um podcast sobre Steven Spielberg. Dinossauro, pelo já mencionado Jurassic Park. Cores se explicam pelo masterpiece do cinema. Um dos melhores filmes já feito, A Lenda de Schindler. Eu não sei falar as palavras. Que eu não vi, por sinal, esse filme. Um filme preto e branco. E 20 anos, pois é o tempo que o diretor ganhou seu primeiro Oscar. Bem, foi o meu máximo. Até mais e ansioso pelo cast. É, não. Foi. É que ele é novinho, cara. O cabeça, ele tem 16 anos. Ele não deve ter pegado que nem a gente pegou a fase Power Ranger, assim, tipo, foda. É, ele entendeu? Não cita Power Ranger, mas chuta de Jurassic Park. Vai entender. É, então. E pra finalizar aqui, a gente tem o e-mail do Dênio Crisóstomo Fernandes Júnior. Olá, galera do Projeto X. Sou o Dênio, tenho 28 anos, sou de São Vicente, São Paulo e membro do Caminocast, podcast especializado em Star Wars, do site castwars.com. Andei meio sumido, então vou comentar rapidamente sobre os podcasts passados. Projeto X 28, novelas. Não curto novelas, mas foi um episódio divertido. A última novela que assisti foi Bete a Feia na Rede TV. Ó, tá melhor que eu, porque essa aí eu nem assisti. 29, games que nos marcaram. Com certeza foi Mega Man do Nintendinho, desde sempre formando caráter, morrer incontáveis vezes a ponto de decorar as fases sem molezinhas de save points. Cara, o Mega Man era hardcore, né, nessa época. Era só pros bons. Eu não sou bom o suficiente. É. Eu não sou bom o suficiente. 30, fake. O tema seria melhor do que o verdadeiro. Olha, mas sei lá, eu não manjo disso, não posso opinar. 30, Clamp. Não tenho o que comentar. Não sou fã de Clamp. As únicas coisas que li foi Sakura e Heart. Que já são excelentes, né? Por sinal. 31, Rainbow. Não conhecia, parece interessante. Quem sabe um dia eu assista. Tem que ter estômago. Cuidado, né? Tem umas coisas ali que se você for meio fraco, você desiste. 32, doramas. Nem ouvi. Não suporto dorama. Japonês atuando. Japonesíssimo. 33, piada mortal. Ótima recomendação de HQ. Coloco ao lado de Cavaleiro das Trevas e Ano 1 como melhores histórias do Homem-Morcego. 34, Marvel Cinematic Universe. A Marvel Filmes conseguiu fazer no cinema aquilo que qualquer fã de quadrinhos sonhava. Fazer um universo coeso e integrado no cinema. Os filmes podem não ser nada de extraordinário e variam entre bons e regulares. Concordo, concordo. 35, Digimon. Foi um anime divertido que assisti muito durante a minha infância e adolescência. Quem não, né? Nossa, quem não? 36, Pokémon. Joguei muito no GB e GBA. Considero um ótimo RPG. Infelizmente, o anime é sofrido. De fato, o anime, assim, tipo, quando eu tinha 9 anos, eu achava legal. Na época, funcionava. 37, Friends. Nunca vi graça nessa série, na época sempre achei super valorizada. Ao tentar assistir hoje, achei pior ainda. Nossa. Heresia! Heresia! Ah, eu acho engraçado, vai. Não tô dizendo que é a melhor coisa do mundo, mas eu acho bem engraçado. Olha, se você não tem coração. Eu respeito... Mug aqui tá esperneando. Eu respeito a sua opinião, mas caramba, que vida triste você tem. Bom, 38 comics e mangá. Gostei do cast, só gostaria de acrescentar uma coisa. Essa história de heróis idealizados e perfeitos que servem de espelho para o leitor se aplica mais no universo da DC, que são retratados como deuses. O grande diferencial dos personagens da Marvel na época do lançamento foi o fato deles serem fálicos e de fácil identificação com os leitores. Acho besteira essa história de que é, o que é melhor, livro, mangá ou covers. Eu gosto de ler histórias boas, independentes da mídia. Então, é que na real, o problema foi o seguinte, a gente tinha muito DC na alta da gravação. Que isso? Então o pessoal acabava focando muito na DC. Mas não é bem assim. Vamos lá. Se você pegar os primeiros heróis que a Marvel ela criou, você começa com o Capitão América, o Tocha Humana e o Namor. O Namor é maluco, ele é pirado, ele realmente é ponto fora da meta. O Capitão América e o Tocha Humana original, eles são extremamente idealizados. Pega o Capitão América... Oh, o Capitão América, caramba, é um exemplo de herói, ele, né? É a idealização. Ele veio pra... Ele tinha que ser o exemplo de que do que o povo americano tinha que ser na Segunda Guerra. É esse cara, é o patriota, é o cara que vai fazer tudo pela nação. Então ele era idealizado. Lógico, depois a Marvel entendeu que trazer personagens mais humanos com uma... Com coisas diferentes, era legal também. Mas no começo, ele também tinha essa coisa de personagens idealizados, personagens certinhos. O próprio Homem-Aranha, o Homem-Aranha é um cara certinho. Ele é um cara moralmente centrado, ele é um cara humano. Ele tem problema com dinheiro, problema com trabalho, com namorado, mas ele é um cara certinho. Então não é assim, a Marvel só faz anti-herói, só faz cara com problema, cara maluco. Não é bem assim. Bom, quanto ao último comentário, eu concordo, eu acho que ficar comparando mídia é furada. É, embora eu, particularmente, eu tenha uma preferência por livro, é uma opção minha, eu gosto mais de livro. Eu também acho besteira, porque eu concordo com isso. O lance é tu ter história boa, independente de qual mídia seja, cara. Eu gosto de ver uma história boa, seja filme, livro, mangá, anime, quadrinho. É história boa. A gente, na verdade, a nossa proposta, e a gente, em nenhum momento, a gente tentou dizer que uma era melhor exatamente que a outra. Exatamente. No final, ok, que eu falei lá que livro era melhor, mas era tipo uma brincadeira, entendeu? Eu falei zoando, só pra descontrair no final. Eu gosto muito de anime. Eu não acompanho tanto o quadrinho, mas eu leio algumas coisas. Então, eu, assim, ó, a gente não tentou em nenhum momento dizer que uma mídia era melhor que a outra. Essa não foi a nossa intenção e não foi isso que a gente falou. A gente tentou botar os pontos positivos e negativos da forma como elas são feitas, da parte editorial, da parte de distribuição, mas sem dizer que uma é melhor que a outra. Cada uma tem suas características e peculiaridades que agradam ao público específico. Exato. Tem coisas boas e ruins dentro das duas. É que a questão de gosto é muito subjetiva, né? Muito relacionada com experiência de vida. São vários fatores que fazem a pessoa gostar ou não de uma coisa. Então é muito difícil de julgar o que é melhor pra uma pessoa e o que é melhor pra outra pessoa. É relacionado com experiência. Exato. Fica algumas recomendações de séries curtas e fechadas. Supremos volume 1 e volume 2 da Marvel. Passem longe do resto. Superman entre a foice e o martelo, cabeça. Né, cabeça? Que coisa, uma história muito boa. Muito boa, por sinal, viu? Né, cabeça? Eu acho a história fantástica. Superman Terra 1, dizem que foi de grande influência no novo filme. I, The Last Man. Não é tão curta, mas vale a pena. Não vou recomendar Watchmen porque é obrigação. Para finalizar, o meu chute é Jurassic Park. Mais um. Ou outra pessoa que chutou Jurassic Park. Não pode falar de dinossauro, que a galera... Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park. Cara, vocês não avaliaram as outras dicas. Se bem que Jurassic Park também, acho que o primeiro deve ter saído há uns 20 anos atrás, sim, né? Sim, sim, mas não tem cores, tipo... Só não entendo onde entra as cores, mas enfim. Dinossauros são coloridos. É um filme em cores? É, sei lá. Se fosse isso, a gente tava restrito a qualquer tipo de mídia, porque os filmes preto e branco têm cores. Tipo, preto e branco são considerados cores. Sobre as indicações que ele deu aqui, são todos excelentes, Supremos, ele... O volume 1 e o volume 2, eles são a base do filme dos Vingadores, são até melhores na forma de roteiro, muito melhores do que o filme, vale a pena. Superman Entre a Força e o Martelo e Superman Terra 1 são muito bons. O Entre a Força e o Martelo é até melhor do que o Terra 1. O Terra 1, ele não é, ele tem a base do filme, mas é o filme, ele ainda é mais fora, ele é mais filosófico do que o Terra 1. O Y, o Último Homem, o The Last Man, eu falei no cast de Fim do Mundo, é onde você tem um problema com o cromossomo Y, então só sobra um homem e um macaco na face da Terra. E o mundo entra numa crise, é uma história muito boa. E o Watchmen é o Watchmen, não precisa falar. Bom, pra finalizar, Kleber e Yamazato. E aí, pessoal do PSP, sou o Kleber, gostei do cast 38, falando as diferenças entre dos cómics e mangás. Ele fez eu me interessar ainda mais pelo universo dos cómics. Portanto, assim que eu arranjar um tempo, eu vou tentar ler alguns cómics ou pegar uma saga em específico. Gostaria de dizer também que escutei o cast no sábado, portanto não deu para mim sair vestido de preto na data certa. O importante é o sentimento. Força, importante Jeff sentimento. Jones é nosso pastor e nada nos faltará. Ou vai, porque ele não escreve mais Lanterna Verde, então vai faltar. Droga. E aproveitando o e-mail, gostaria de mandar o meu chute para o próximo cast, que eu acredito ser Família Dinossauro. Foi a única coisa que me veio na cabeça, fora os aí que achei meio improvável, tipo Dinossauro Rei e Bakugan. Cara, Bakugan? Ó, como Dinossauro assim? Rei é pior que Bakugan. Sério? Meu Deus. Sério. Gostaria de lembrar que eu não recebi pontos na tabela referentes ao cast de Friends. Mas por hoje é isso aí. Valeu pelo ótimo trabalho de vocês, continua assim. Então, na verdade, foi uma falha. A gente botou os teus pontos, só que botou pra pessoa errada. Mas já foi corrigida. Se tu conferir lá na tabela, já tá com a pontuação certinha. Infelizmente, não vai ganhar pontuação essa semana, né? Mas... Porque Família Dinossauro não é bem o que a gente tentou falar. Cabeça, pra quem a gente tem que mandar um abraço aí? A gente tem que mandar abraços referentes aos comentários, que não deu pra ler pela quantidade muito grande mesmo. A Ravel Tyra, que a gente já falou dele. Ao Kazu, o Kenji e o Trinaut também, que comentaram. Muito obrigado a todos vocês que deixaram os comentários. Nós lemos todos. Agora, quem acertou os chutes dessa semana, cabeça? Então, quem acertou essa semana foi o Dex em primeiro, o Tizar Campos em segundo, o Rafael Taira e daí ele pra baixo, todo mundo pontuando igual, o Roberto Zurita Fujin, que a gente já falou, além disso, o Diogo Rikyo Miyazaki, que tá voltando a boa forma, acertou, o Diego Messias do Salsichão, que quer minha alma, ele também acertou, e o Vinícius Mulder também acertou, parabéns a vocês. E o William Tanaka e o Felipe Sanders. Bom, e quem errou foi o Matheus Murazaki, o Kleber Yamazaki e o Daniel Crisóstomos Fernandes. Galera, a gente tá facilitando a vida. Cabeça, agora explica pra quem não entendeu, pra esse pessoal que errou aí, quais eram as dicas? Olha, as dicas, como vocês devem lembrar, eram dinossauros, cores e 20 anos. Pra quem não entendeu, dinossauros são os primeiros Zords do Mighty Morphin. Cores, porque todos os Power Rangers são coloridos, todos eles têm cores. É, a primeira geração colorida, o Restart só tá copiando. Exatamente, eles. E 20 anos, porque esse ano... O Power Rangers faz 20 anos e o Tommy voltou! Ah, ele é o Power Ranger verde de novo! eu vi a foto, cara. Ele voltou no... Cara, foda. Só ter o Tommy já é bom, independente da merda que foi o Mega Force. Cara, é o Tommy. Tommy é o Tommy e é isso aí. Uma coisa desse podcast que eu fiquei espantada é o quanto vocês sabem de Power Rangers atualmente, cara. Eu parei de acompanhar Power Ranger com 10 anos, talvez, no máximo. E tipo, eu nunca mais procurei nada, nunca mais assisti nada e eu fiquei espantada em saber que vocês ainda acompanham, ainda assistem. Ou pelo menos leem sobre, cara. Chocado, estou chocado. Nós somos fãs até morrer, porque a gente sempre espera que o Tommy apareça de novo. A gente só vê pelo Tommy. Bom, e a dica pra semana que vem, pessoal, é greve, lata de sardinha e movimento. Ou seja, a gente vai fazer um podcast, prestem atenção, sobre esteiras rolantes de empresas de sardinha. É um podcast com todo certeza. Baseado é esse o movimento por cada esteira, pode. sardinha, greve, porque eles brigam. E a greve, que o pessoal faz greve lá nas fábricas. Porque eles têm um trabalho subhumano, eles trabalham como escravos. Tchau, e as dicas estão fáceis, estamos fazendo um serviço público com essa dica pra vocês, facilitando ao máximo. Ó, fácil. Dica de amigão. Dessa não é Friends, nem Raptor Friends, tá? Não é porque eu tô falando amigo que eu tô falando de Friends, tá. Não. Por favor, as pessoas confundem. Bom, é isso então, gente. Tchau, até a semana que vem. Falou, pessoal, muito obrigado. Yeah. Eu tenho. Ah, não, essa não, é do He-Man, nossa. É do He-Man, cara. É verdade, eu sempre confundo. Isso é Treino da Alegria ainda, pô. Nossa, isso é muito mais antigo. Nossa senhora. Meu Deus, eu tô ficando velho, cara. É, bem-vindo. Não, mentira, todo mundo sabe que ele é o Mário Verde. Exatamente. É o Mário Verde. Ah, não, chega dessa piada, já deu. Olha, se já você... Deu, já deu, né? Não. Se você acha que é ruim, imagina o Mário Toledo que chama Mário. Você não tem direito de reclamar, cara, sério. Tem que gravar um cast juntos, ia ser legal. É, Mário e Luigi, não cara, mas toda hora, tanto que minha primeira apresentação no Dollars foi eu sou o Luigi, não sou o Mário. Mano, essa piada, todo mundo chega, Mário Verde, pelo amor de Deus. Enche o saco, cara. É que nem o Mário, que Mário, né? Mário, que Mário. É, a vida dele é muito boa. Com esse nome. O vilão matou a noiva dela, pô. Não, o noivo dela. A noiva. Então, o vilão... Nossa, o vilão matou a noiva dela, matou... tipo, meu, você tá dando afirmação. Eu lembro, é muito foda. E é muito foda, por isso que essa série é foda. Agora tem Mickey. Isso. Nossa, eu imaginei o Mickey falando é hora de morfar, que bosta. É hora de morfar. Pato, é hora de morfar. Não, e o... Imagina o Pato Donald. Muito bom. Você não morre, você. Tá bom, né? O áudio vai estar uma merda, mas tudo vai, bem. Vai, mas... Thank you.